Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do PicPay. Esse Natal vai ser diferente e nem todo mundo vai poder estar junto. Então fica aqui a dica de como usar o PicPay para mandar presentes. São os mimos do PicPay. É só mandar um emoji e colocar o valor do lado. É o equivalente àquela famosa lembrancinha. E você também pode enviar vários presentes através da PicPay Store, como créditos de delivery, de jogos, serviços de streaming. Não esquece da TV por assinatura. Pode ser um presente também. É verdade. É isso que eu vou tirar de presente, aliás. É só baixar o PicPay usando o link aí no post e sair presenteando quem você ama usando só o celular. Vai lá! E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e eu vou gravar o programa inteirinho com esse barulhinho. O que vocês acham disso? Maravilha! Guga, eu acho que é o quinto ano que você refaz essa piada. É, não, assim, não é? Já foi pros stories, todo mundo já viu. Então, eu comprei esse sino, cara, eu tenho que usar ele todo ano. Ah, entendi. Mas você só usa ele em dezembro? Tipo, em abril, você não dá uma chacoalhada pra ser Natal em abril? Não, é quando eu tô com calor, né, e eu quero esse clima de inverno. Útil em Miami, né? Você pode chacoalhar ele, Guga, e fingir que você tá chacoalhando as pulseiras do Sinhozinho Malta. Vocês já ouviram, nós estamos aqui com Caio Corraine. Oh, oh, olá, personas. Beatriz Fiorotto. Oh, oh, oh, olá, GugaCasters. Eu gostei da piada, corra. Eu roubei. E Rafael Mafra. E aí, ho, ho, ho, pessoal. Tudo bem? Cara, esse é o nosso último episódio do ano. Acabou. Ah. Acabou. Eu tava ao mesmo tempo ansioso pra fazer logo e querendo adiar pra... Porque senão finalmente acabou. Mas esse não é um ano que a gente tem que pensar que finalmente acabou? É, de fato. Então é uma felicidade chegar no episódio de Natal. Verdade. É muito bom. Eu quero aproveitar até esse momento pra explicar que esse é o nosso último programa do ano. Acabou. Semana que vem você vai tentar vir aqui domingo e não vai ter episódio. Não adianta. Aí na outra semana, seja 3 de janeiro, você vai tentar achar se tem episódio. Não vai ter. A gente volta só dia 10 de janeiro. Pô, cedão ainda. É, bem cedo, é. Mas olha, o conteúdo do Grupo Secreto não para. Em nenhum dia, não tem recesso, não tem... Todo dia útil vai continuar tendo conteúdo lá, de agora até o dia 10, que é quando a gente volta com o GugaCast. Então, se você ainda não assina... Ainda tá de graça os primeiros 30 dias. Não tem motivo você não assinar, porque é de graça. É, nessa última semana, inclusive, a gente revelou vários segredos da Bia. Foi muito legal. Excelente. É verdade. Eu tô lá me expondo. Exato. E as pessoas estão lá comentando os meus segredos. É uma constante, porque na semana retrasada ou passada, fui eu que tava revelando lá várias coisas. Exato. A gente desnudou o Caio e depois desnudou a Bia. No grupo secreto. Isso aí, se você quer ver a gente desnudo, né? É. E é de graça. Então não tem motivo pra você não ir lá ver isso, porque você tem 30 dias pra experimentar. E aí, se você gostar, você fica lá, senão você cancela. Tudo bem, sem ressentimentos. E teve JujubaCast comigo também, foi bem legal. Teve JujubaCast, Caio. A Bia participou do primeiro JujubaCast da vida dela. É verdade. Eu acho um absurdo que agora eu não estou mais em todos os JujubaCasts. É verdade, a gente abriu um precedente aí muito triste. É. Mas a gente te chama pro próximo. Tá bom, então. E a gente manda um pacote de jujubas. Alô, Fini! Alô, Fini! Então, ó, Grupo Secreto continua valendo, tem episódio todo dia útil, sem parar, durante a época de festas, de Natal, de Ano Novo, continua tendo. Então vai lá em gugacast.com/assine pra assinar, tem 30 dias, não custa nada pra você experimentar, você pode ouvir tudo, você pode ouvir os segredos da Bia, os segredos do Caio, JujubaCast, tem tudo lá, não vai parar. Sabe quem vai parar também? As camisetas do GugaCast. Não vai ter em janeiro. Ah! Olha só! A gente tem a camiseta do mês, né? Todo mês tem uma camiseta que a gente faz durante um mês e depois acabou. Ela é limitada. E ela é tão limitada que em janeiro não vai ter nenhuma. Mas aí... Todo mundo ganha, então, que aí... Por que todo mundo ganha? Porque aí ninguém tem a camiseta pra comprar, então, tecnicamente, todo mundo aproveitou. É, tá todo mundo empatado, né? Na verdade, todo mundo perde, se você pensar bem. É, todo mundo perde porque ninguém ganha a camiseta, mas também empata porque aí você não fica... Ninguém fica sem a camiseta. Isso, é, exato. Ih, gente, 17 de dezembro. Tô bem, não. Obrigada. Eu acho que tem uma maneira de você não perder, que é você ir lá e comprar a camiseta da Capivara Republic, que tá lá disponível, que é a bandeira do nosso país. Capybara Republic. Tá disponível até dia 31 de dezembro. Eu não vou voltar aqui pra falar isso, na semana que vem. Então, aproveita. Você tem até o dia 31 de dezembro pra comprar. Depois não tem mais. Janeiro não vai ter. Eu não sei quando volta. Então, aproveita. Pode ser a última. Eu, se fosse você, iria lá e compraria. Aliás, tem uns presentinhos lá da Nerd Store. Se você compra uma camiseta, você ganha adesivo. Duas camisetas, você ganha um adesivo. Eu, uma eco bag. Então vai lá. Até o dia 31, nerdstore.com.br/GugaCash. Excelente. Sabe o que eu queria? O hino da Capybara Republic, o nosso país. Você vai compor? Não, o Rafael que é o compositor, né? Pelo amor de Deus. Você vai cantar um hino da Capybara? Eu posso emprestar minha voz pra esse momento solene. Um tostão da sua voz. Fechado, fechado. Quando a gente falou isso da outra vez, acho que a gente tava com o Vitor Cameja, né? Ele falou a mesma coisa. Não, tinha que ter um hino também. Exato. É uma boa ideia. Vamos fazer o hino da Capybara Republic. Fica aí esse projeto pra 2021, quando esse ano finalmente começar. Capivara. Bicho mais de boa. Sabe aonde também vai ter especial de Natal? Onde, Google? Onde? Aonde, Google? No Discoteca Básica. Você já ouviu no Discoteca Básica? Ai, eu amo o episódio do Pet Sounds. Como eu amo. Você já ouviu, Caio? Não, nem sei o que é. Me explica, Google. Caio, é um novo podcast da Parasol. Parabéns, Google. Muito obrigado. Nele, a gente conta as histórias dos grandes álbuns que mudaram a história da cultura pop. Porra, excelente. É muito legal que, além da gente falar da música, a gente fala das histórias, das histórias que os artistas estavam vivendo, da época, assim, tipo um documentário, cara. É muito legal. O Rafael falou, quando termina, parece que você lê um livro. Porra, que excelente. Quando que vai ter o episódio do CD do ET Rodolfo? Eu não sei, cara, mas eu estabeleci uma meta pra mim mesmo de obrigar o Ricardo Alexandre, que é quem faz o podcast, né? De convencer ele a fazer um episódio sobre o disco do grupo Kaoma. Porra, excelente. Não é? É um bom também. Não é tão bom quanto o Rodolfo ET, mas... Não é tão bom e nem mudou tanto a cultura pop quanto o Rodolfo ia ter. Mas, cara, até hoje as pessoas fazem cover desse disco. É verdade. Jennifer Lopez tá aí, inclusive, né? É, então. Tá aí dançando lambada. A dança proibida. Eu vou colocar uma saia de babados e eu vou requebrando meu quadril ouvir esse programa quando ele sair. Peraí, deixa eu... Só agora me passou por isso. Quando a gente é adulto e repensa nas coisas. Não, se era dança proibida, tinha a polícia da dança... Que chegava, né, que chegava com um apito assim, não. É Footloose, não pode dançar. Se requebrado aí, é lambada, você não me engana não. Pode parar com essa porra aí, senão você vai ser preso. Cara, o apelido da lambada nos Estados Unidos era safe sex. Então calcule, né? Por isso que era dança proibida, entendeu? Porque ela era tão lasciva. É, e quando chegou a polícia é que foi criada a dança do maxixe, né? O cara falou, isso aí que você tá dançando é lambada. Falou, não, é a dança do maxixe. É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Eu aqui tentando promover o episódio de Natal da Discoteca Básica e vocês falando da dança do maxixe. Pois é, né, cara? De nada. Episódio de Natal da Discoteca Básica vai estar no lugar onde você ouve podcasts na terça-feira. E a gente vai falar do... Não, ouve lá. Vai ser um episódio especial de Natal da Discoteca Básica. É um podcast muito legal, o qual eu produzo com muito orgulho. E eu gostaria que vocês fossem lá conhecer. E você pode maratonar. Tem 16 episódios pra você maratonar enquanto a gente estiver aí na pausa de fim de ano do GugaCast. Não é uma boa ideia? Excelente. É uma ótima ideia. Eu conheci esse podcast por meio do Marco Melo, meu amigo. Um beijo, Marco. Beijo, Marco. Eu tava falando do Pet Sounds pra eles, eu não lembro o que eu tava fazendo. Ele falou, você já ouviu esse podcast? Eu falei, não. E aí eu me apaixonei. E aí é muito bom. Que bom, Vi. Obrigado pelo seu depoimento. A gente fica muito satisfeito. É, de nada. Vocês ganharam um presente de Natal já? Ainda não. Não. Vocês ganharam um brinde de Natal? Tipo, da empresa, não. Cliente... A empresa é minha, Guga. É minha responsabilidade fazer essa merda agora. Nem calendário eu não recebi. Qual foi o melhor presente que vocês já ganharam de fim de ano, assim? Mas desse, assim, tipo, de empresa. Não de uma pessoa querida, mas de alguma maneira uma empresa te deu um presente. Ou empresa que você trabalha, ou um cliente, ou, tipo, todo mundo ganhou e você ganhou também. Eu lembro, na época que eu tava trabalhando no IG... Que o Ricardo, que inclusive é meu amigo até hoje, na época ele tava trabalhando na Microsoft, se não me engano. E ele deu um panetone trufado de maracujá pra mim, que eu lembro dele até hoje. De porra. Tão maravilhoso que, que foi. Porque abriu os meus olhos pra melhor combinação alimentícia que existe, que é chocolate com maracujá. É muito bom. Panetone trufado de maracujá. Não, é um chocotone trufado de maracujá. Nossa, cara. Era um troço assim que, tipo... Aí eu falei, não, eu vou comprar mais, né? Aí eu olhei lá, tipo, sei lá, na época já era R$100. Eu falei, mano... Os caras deram um panetone de R$100 de brinde pra jornalista. E a gente vai continuar falando mal do Xbox. Marcou mesmo, porque até hoje, a primeira coisa que as pessoas falam, cara, eu quero que a minha empresa seja boa o suficiente pra eu dar um panetone daqueles pra todo mundo que trabalha comigo. É muito bom isso. Pô, eu gostei. Eu fiquei com inveja. Eu gostei também. Mas é que é engraçado, né? Tem o melhor presente que eu ganho. Faz 2 anos já que eu ganho. Estou esperando esse ano o terceiro. Que é um kit de planner e calendário de mesa da Cartoon Network. Eles mandam todo ano. Só que é lindo, é tudo lindo. O kit é lindo e eu fico feliz porque todas as páginas são lindas. E eu fico, cara, toda vez que eu terminar uma página e virar, vai ser essa outra coisa ali. Eu gosto muito de coisa de papelaria, tá? Isso é importante nesse contexto. Então, eu amo receber essas coisas porque eu uso o ano inteiro. E eu uso muito, porque eu amo calendário de mesa. Eu preciso de um calendário de mesa, senão eu não consigo me organizar. Eu acho muito legal quando a gente ganha comida de presente. É bom. Verdade. Ganhar bolo, panetone, assim, ainda é um negócio comum. Mas, assim, ganhar um presunto é só no Natal. Verdade. Eu já ganhei um tender. Foi a melhor coisa que eu ganhei, foi um tender. Ou um vidro de azeite. É um presente que só é comum no Natal. E vidro de azeite é bom pra caralho ganhar, né? É. Porque azeite bom é caro, puta. Eu amo. É, e você se sente muito adulto, né, cara? Tinha uma época que, quando eu trabalhava na FTPI, eu tinha vários... Eu trabalhava com vários influenciadores e tal. Algumas marcas mandavam pra lá umas cestas de Natal, assim, gigantescas, sabe? Sim. Parece um tesouro que foi encontrado enterrado na areia. É um loot, né? É, exato, assim. E aí vinha com um monte de biscoito de umas marcas que eu nunca tinha ouvido falar. Sim, biscoito dinamarquês. Sim. Presunto, salame... queijo que vem numa bisnaga, de um monte de coisas legais. Queijo na bisnaga? É, mas tipo, da Suécia. Ah, ok, é, você okay, acha okay. Que é uma pasta de dente, aí você abre queijo. É queijo, é, exato. E não dá pra saber o que é, porque tá escrito em sueco ou em holandês, né? Então, essas cestas eram muito bonitas. E eu sempre quis ganhar isso, cara. E eles nunca mandavam uma... Eles mandavam todas as coisas pro meu escritório e não mandavam uma pra mim. Eu ficava, poxa, um dia... Vai chegar a minha vez. Mas vou te falar um negócio. Às vezes, chega coisa no B9 que a gente pratica ali o é de todos nós. Abre a caixa e, cara, é nosso. Não, mas eu faria isso também. Agência e tal, geralmente tem o pessoal, quem recebeu não quer dividir. Mas tem que rolar o rateio, cara. Tem que rolar o rateio democrático. A pasta de dente de queijo é 1, o tender é 2... Aí pega os papelzinhos, coloca no saco, chacoalha aí. Você já tá estabelecendo as regras. Opa, chacoalha, pega, opa, tirei aqui o tender. Que pena que você ganhou só um pacote de biscoito. Mano, mas tem que ser assim. Não, cara, o biscoito era bom, cara. O biscoito é dinamarquês. É bom também. É, isso é verdade. Tudo é bom. Até aquela palha que vem assim é boa. Aquela palha. A palha de decoração? Aquela coisa que fica em volta, que fica fiapo nas coisas. É, exato. Pra concluir minha história, eu sempre quis ganhar essa cesta, eu nunca ganhei. Até que um dia, quando eu já não tinha mais esperanças, no Natal, acho que faz uns 2 anos, eu ganhei uma do Jovem Nerd. Eles compraram uma e mandaram pra mim. E foi muito legal. Ah, que demais. Ai, que delícia. É um milagre de Natal. É, praticamente um milagre de Natal. Essa é uma das coisas que eu acho que a gente não faz o suficiente. Dar salame de presente. É isso aí, Jovem Nerd Azaghal. Estou esperando o salame aqui na minha casa. Eu acho que a gente devia fazer isso mais vezes. Em outras datas, eu quero dizer. Tipo, no carnaval. Toma aqui um salame, né? É, não. Dia das salame crianças. Salame de carnaval? Salame. É, exato. Queijo, palha. Palha. Dia de Nossa Senhora Aparecida, queijo. Na entrada do inverno, devia ter o dia dos frios, né? Aí você trocava frios. Nossa, dia da charcutaria. Jesus, eu ia amar. Charcutaria. Que palavra maravilhosa. Eu sou viciada em ver charcutaria caseira no YouTube. Nossa. Vamos pro jogo. Ao invés de jogo... A gente vai ter uma análise musical, mas vai ser uma análise musical diferente. Vai ser uma proposição de análise musical. Aê, análise musical. Toca o sino aí. É, tem que ser o... Tss, tss, tss, vai ser uma análise musical diferente, porque é uma proposição. Eu vou jogar uma verdade na cara de vocês, que eu aposto que vocês nunca perceberam. Tem música de Natal, certo? Certo. Eu gosto muito de música de Natal. Em dezembro eu só ouço música de Natal. É muito legal. Mas eu me toquei, depois de alguns anos fazendo isso, eu me toquei esse ano que existe uma categoria específica de músicas de Natal. E essa categoria eu dei o nome de Sexy Christmas. Caralho! Sexy Christmas. É uma análise musical, é uma análise musical, é uma análise musical, dissecando músicas para vocês. É uma análise musical, é uma análise musical, é uma análise musical, com o Rafa e o Guga, com o Rafa e o Guga, eu odeio o meu trabalho. Sexy Christmas é o seguinte, eu não sei porquê, alguns compositores... Michael Bublé, é com você que a gente tá falando, entendeu? Eu tô trazendo pra vocês a hipótese pra que vocês possam formular soluções, pra que vocês possam explicar isso, pra que vocês possam me ajudar a explicar. Existem algumas músicas que elas são músicas de Natal, elas têm o sininho, mas elas são sexy. Qual é a ligação? Eu vou ler pra vocês algumas letras, e aí... A gente vai tentar explicar o porquê que isso tá acontecendo. Vai ser uma análise musical que a gente vai fazer aqui na hora em conjunto, pode ser? Pode. Então, essa é a música de Natal mais famosa dos Estados Unidos. Sabe o Então é Natal, da Simone, no Brasil? Uhum. Essa música aqui é a música da Mariah Carey. Sim. All I Want For Christmas Is You. Essa daí. Eu amo. Ela fala isso, o que ela quer dizer. Eu não vou ler a letra inteira, você pode procurar a tradução aí na internet. Eu vou ler uns trechinhos, tá? A gente pode ter música de leitura de poesias? Você pode ter o que você quiser, Guga, não edito mais isso. Não é você que faz, não. Exatamente. Não, cara, não. Ó, não vai ter música só de leitura de poesia, não. Vai ter música de leitura de poesia, 5 vinhetas a cada frase do Guga. Vai trocar a música do cachorro que morre e, porra, todas ao mesmo tempo. Vamos usar a vinheta como se fosse uva passa. Exato. Nossa senhora, mas vai ter vinheta até sair pela orelha. O Caio, você pode cantar a música da análise musical pra gente sendo sexy? Eu não sei se é sexy mais não, gente. É, já morreu essa habilidade. Bia, você pode cantar a música da análise musical pra gente sendo sexy? Eu posso. Ah, vamos lá. Então, como o Caio previu, mais uma vinheta. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Dissecando músicas para você. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Com o Rafa e o Guga. Com o Rafa e o Guga. Eu odeio meu trabalho. Então eu vou ler pra vocês a letra traduzida do Vagalume, ok? É. Ok. Ou a melhor fonte, né? Vamos dizer assim? Sim. Eu não quero muito neste Natal. Só tenho uma coisa que eu quero. Eu não me importo com os presentes embaixo da árvore de Natal. Eu só quero você pra mim. Mais do que você possa imaginar. Faça com que meu desejo se realize. Tudo que eu quero nesse Natal... É você. Sedenta. Mariah sedenta. É. Sexual healing, Mariah Carey. Então, cara, de onde vem isso? Olha só esse trecho. Todas as luzes estão cintilando. Por todos os lugares, tão brilhantes. E o barulho das risadas das crianças está pelo ar. Quer dizer, ela tá trazendo o espírito de Natal. Mas ela só tá pensando em transar. Não é? É que eu acho que ela quis fazer com que fosse uma data romântica e aí o tesão falou mais alto. Não é? E aí você fala assim, cara, tudo que eu quero é você comigo no dia de Natal. Mas aí ela falou, bom, então vamos sentar aqui e vamos fazer essa letra. Eu quero você do meu lado, não me importo com mais nada. Né? Tipo, apertando o lápis no papel, né? Eu quero você agora! Até quebra a ponta no final da frase, assim. Isso. Exatamente. Tem uma música da Lady Gaga que é... A única coisa que eu quero que você faça é brincar debaixo da minha árvore de Natal. É uma música propositalmente safadinha, né? E eu acho que... Sexy Christmas. É, então, a Mariah, ela mirou no romantismo e acertou na sedenta, entendeu? E tem uma parte que eu acho que demonstra que ela realmente quer transar, que é... Papai Noel não vai me fazer feliz... Com um brinquedo no dia do Natal. Às vezes o brinquedo faz a gente feliz, veja bem. Exato. E aí depois ela fala assim, eu só quero ver meu amor parado na minha porta. O que é muito estranho também. O que mostra que, além de tudo, ela tem um fetiche muito estranho. É, ela tem aquele fetiche do 50 tons de cinza, que ele amarra a menina, ela fica parada, e aí ele fica correndo e batendo palma em volta dela. Não sei. Ou pior, né? Ela tem o fetiche do stalker. A pessoa que fica parada na janela dela só olhando. Ela curte ser objeto de voyeur, né? É. Ou da Bruxa de Blair, né? Também o cara parado assim, virado pra parede. Esse cara parado de costas, sério. É, né? De costas. Porque ela não falou que ele tá parado do lado de fora da porta. É verdade. E nem olhando pra ela. É. A gente só tem um critério, parado na porta. Pra que lado que tá, fazendo o quê? Não, a gente não tem. Mas então, é que eu acho que é uma coisa tão sincera da Mariah, ali naquele momento. É. E ela fala muito de sexo, né? Ela tem a música lá do Touch My Body, que eu acho que pode ser uma versão sem Natal dessa música do All I Want For Christmas Is You. Todas as músicas da Mariah Carey são músicas de Natal, mas que não precisam ser tocadas no Natal. É. Caralho, isso foi muito bom. É um bom pensamento. Talvez seja por isso, né? Ou seja, no Natal ela só quer continuar fazendo o que ela tá fazendo. Isso, ela é sempre festiva, mas aí pra ter uma música de Natal, porque vamos combinar, a música de Natal vende, e a Mariah tá aí, todo final de novembro já começa a subir nas paradas, porque dezembro ela fica sempre em primeiro lugar com All I Want For Christmas Is You. E esse ano ela até lançou especial de Natal e tal. Então, é uma boa isso que vocês falaram, porque aí é ela apelando pro mercado do Natal, mas ainda falando da mesma coisa normal que ela fala. Ela tá apelando pro mercado e apelando no mercado. Isso! Apelona! Apelona! Mas assim, ó, uma dúvida aqui, porque o Natal, aqui no Brasil, é uma data muito mais religiosa e de ficar com família. Nos Estados Unidos, eu não sei se é só nos Estados Unidos, mas, né, pela cultura pop, absorvi isso através dos Estados Unidos, de obras estadunidenses, tem aquele negócio de se beijar embaixo do ramo de oliveira. Ramo de oliveira? Chama mistletoe. É uma folhinha, né, que fica pendurada, assim, que eles usam pra Em português é o visgo. Visgo, isso. Visgo. É um nome razoavelmente sexy. Aí você vê como a pessoa difere, né? Cada um com seu cada qual. Não sei se eu achei sexy, mas tá um, visgo tá uma letra de ser vesgo. E assim, tem gente que quando chega no momento, fica, né? Na animação de liberar e tal, fica vesga. Então tem essa diferença. Você falou que essa música é o Então é Natal do americano. Ela chega nessa época, todo mundo ouve e ela é obrigatória em todas as casas. E aqui a gente tem o especial do Roberto Carlos. É isso. É. Mas aqui não tem falsete. O Roberto Carlos não tem falsete, o Mariah tem. Essa é a música que toca no shopping, entendeu? É a música que mais toca. É a música mais tocada da época do Natal. É quando a Mariah Carey pagou o aluguel de todas as mansões dela. Toca mais do que Jingle Bell Rock? Porque eu escuto muito também isso nas obras estadunidenses. Todas as músicas tocam bastante. Mas a diferença é que essas outras músicas todas, Jingle Bells, assim, são músicas tradicionais, né? Muito antigas. E essa da Mariah Carey é uma música recente. Uhum. E ela se misturou às músicas tradicionais. É tipo a Xuxa que fez o Parabéns? Sim. É tipo a Xuxa que fez o Parabéns. Mas o Parabéns dela não é sexy, a música da Mariah é? Eu acho que o Caio trouxe uma boa hipótese. Tipo, o Sexy Christmas, ele já tá embutido na cultura do Natal, né? Com essa história do mistletoe e tal que você falou, tem a ver mesmo. Faz sentido. Ou então eles precisavam de uma música porque as pessoas iam nas lojas de departamento, nas lojas americanas dos Estados Unidos. Que chamam apenas lojas. Chamam apenas lojas. Lojas. Stores. Iam nas lojas. E aí eles chegavam lá e compravam um monte de coisa, mas a parte de lingerie ficava abandonada. E aí, com essa música, eles conseguiram dar uma equilibrada entre os setores. Então, talvez tenha sido um lobby dos gerentes da seção de lingerie das lojas. Faz sentido, afinal de contas, aqui no Brasil também, tipo, dia dos namorados, dia das crianças, tudo coisa inventada por marqueteiro pra vender coisa. É. Mas aí, peraí, o que veio primeiro? A vontade da Mariah de escrever sobre transar no Natal? Ou a vontade de lojas de departamentos venderem coisas sexys e encomendarem, criarem essa demanda? Com certeza, a necessidade das lojas. Entendi. É. Eu acho que pode ser as duas coisas, porque era a necessidade das lojas de vender mais, e a Mariah era a necessidade dela de ela aumentar o 13º, de criar o 13º dela. Não, em dezembro eu preciso ganhar o dobro. E ela conseguiu. Ela conseguiu. Vocês já viram aqueles gráficos que mostra no Google Searches, né? Como que é o nome daquela ferramenta que você Google vê? Trends. Que você vê, assim, você sabe exatamente quando tá começando a época de Natal, quando All I Want For Christmas Is You, tá assim, tipo, 0000, quando vai pro 1. Aí você, ok, começou o Natal aqui. Isso! Esse ano ela fez, tipo, a curva começou no meio e as pessoas começaram a falar e ela, not yet. Ainda não. Aí começou a subir mais ela, agora vamos, puta que pariu. Aí começou, lançou especial com a Ariana Grande, que é a Mariah Careyzinha, mini Mariah. Uhum. E aí, inclusive, eu tô esperando a Ariana Grande lançar também uma música que agora, pensando, deve ser uma sexy Christmas song. Exatamente, tem isso já. A segunda música que eu trouxe é a Sexy Christmas Song da Ariana Grande. Olha! Transmissão de pensamento. É, então... Tem uma música da Ariana Grande, chama Snow in California, Neve na Califórnia. Eu vou ler pra vocês um trecho. Neve na Califórnia. Querido Papai Noel, sou eu, Ariana. Sei que faz um tempo, mas eu realmente preciso da sua ajuda neste ano. Caralho. Me deixe esclarecer isso. Não tá fácil, Papai Noel. É. Eu realmente o amo. Uma terceira pessoa, não Papai Noel, tá? E tem sido meio difícil porque ele está na cidade apenas para o feriado. Amanhã, ele vai voar para longe de mim. Eu não preciso de outro de presente. Eu só tenho um desejo. E olha como é louco o desejo dela. Neste ano, você pode fazer nevar na Califórnia? Eu me contento até com chuva. Eu só não quero que ele vá amanhã de manhã. Me dê algo para fazê-lo ficar. Enrolada nos seus braços perto da lareira, será o presente perfeito. Deixe nevar, deixe nevar, deixe nevar na Califórnia. Oh, e ainda é uma citação ao Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Na Califórnia. Mas essa é mais romantiquinha do que a da Mariah. É, mas ela tá querendo um desastre climático só pra ela poder ficar com o namorado dela mais um dia. Eu chamei ela de altruísta? Não chamei, chamei de romântico. É, não vou pensar em todos os empregos que serão destruídos por causa que não, desde janeiro de 1962 que não neva na Califórnia. Tô num estado completamente despreparado pra essa situação climática. Mas isso é o tanto que ela quer o cara. Ela quer uma cataclisma tão grande. O cara vai ter que ficar lá 4 meses, sabe? E aí ela vai ficar lá enroladinha nele. Ela tá fazendo isso só pro cara não pegar um voo, mas... E as outras centenas de pessoas que também vão perder voos por causa disso? É. Então não é sexy Christmas, é psycho Christmas. ele tentando abrir a porta e ela com o olho arregalado, com uma maca... Vai aonde? Vai pra onde? Sabe aquela vozinha dela? Yeah. Vai pra onde? Com a faquinha de panetone na mão, assim. Psycho Christmas. Quer esquecer. Pois é, cara. E uma outra coisa que eu pensei é que a família da Ariana mora aqui na Flórida, né? Ah, é? Eu amei que você falou como se ela fosse sua prima. Eu tô apaixonada agora. Gente, mas a família da Mariana mora aqui. Eles vêm aqui todo dia no Walmart, no Whole Foods. Inclusive, encontrei com a mãe dela esses dias. A senhora grande. É, a família grande. A grande família. O problema é o primo pé, né? Que tá sempre aí vagando por aí, causando confusão. Eu sabia que isso vinha, mas eu achei que era do Rafael. Eu me senti muito inteligente quando pensei nessa. O que eu ia dizer é que é normal, seria normal que a Ariana viesse pra Flórida pra passar o Natal e o Réveillon com a família dela. Então não faz sentido nenhum ela tá pedindo pra nevar na Califórnia. Ela não mora na Califórnia. Então talvez ela queira que o cara fique longe. Pode ser também. Não, mas aí ela fala do pra eu ficar enroladinha no braço dele. Não, mas você não tá levando em consideração que podem ser duas pessoas. Dois caras. Duas pessoas, é. Ele fica lá, caralho! Esse cara fica lá enquanto eu fico nos braços do meu amor. Exato. Exato. Mano, isso é uma música de adultério. Psycho Christmas, pelo amor de Deus. Tô falando. Que grande descoberta. Sexy Christmas. Sexy Christmas. Não, sexy Christmas com uma pitadinha de perigo. Eu vou criar uma playlist chamada 50 Tons de Christmas. Muito bom, né? Eu achei que você ia trazer uma música que chama I Will Be Your Santa Tonight. Que é Eu Vou Ser o Seu Papai Noel Esta Noite. Que é o epíteto do Sexy Christmas, né? Quer dizer, essa música começa muito bem, é uma música do Keith Urban. E ela começa muito bem dizendo: deveria estar tudo verde e dourado, vendo a neve cair, Charlie Brown. Cara, muito bom, Charlie Brown. Charlie Brown tem uma participação de chorão, né? Exato. Skater. Ele faz um freestyle no meio. Que, né, aparece no clipe, dá um kickflip e vai embora. Fala, Charlie Brown! E aí vai embora. Mas o principal aqui, ele são fala todos. Aqui. Ele fala aqui, abre a letra. Então, skater, eu vou fazer um skate que ela não vai skater. Se for skater, eu vou fazer um skate que ela não vai skater. A gente acabou com a análise do Rafael. Como sempre, né? Como sempre vocês fazem. Falou Charlie Brown para as duas pessoas que mais gostam de falar Tic Pro. Difícil. Ficou difícil. Tem que conhecer seu público. Por falta de um, eu já fui em 3 shows do Charlie Brown. Todos na praia, inclusive. E eu conheço o filho do Chorão. É, eu também. O Alexandre. Ah, então. Pronto, o Alê. E aí, viu? Olha o tipo de público que você está lidando, Rafa. Demais. Mas eu posso ler aqui essa parte da música, que não tem o Charlie Brown? Deixa eu guardar meu skate. Guarda o skate aí. Meu skate de dedo aqui. Eu vou trazer a magia, eu vou trazer as luzes, eu vou fazer você a estrela no topo da árvore, brilhando muito brilhante. Você não precisa de uma chaminé, porque eu vou ser o seu fogo. Vamos colocar um beijo no topo da sua lista. Você pode ser safada... Não, não é safada, é not, é malvada, né? Você pode ser malvada ou boazinha. Não se preocupe, baby. Eu vou ser o seu Papai Noel esta noite. Eu não tinha pensado, porque todas as músicas que eu peguei de Sexy Christmas são de mulheres, mas faz sentido mesmo o que você falou. Ele vai dos dois lados. O Rafael, ele foi bem categórico na tradução dele. Poderia ter utilizado expressões como eu vou te estufar igual um peru. Que horror! Porque ele fala, vou te colocar na ponta da minha árvore. Porra! Vou fazer você ser a estrela da ponta da árvore, cara. O que você acha que ele vai colocar? Vai colocar ali do lado da foto de Nossa Senhora? Não é, né? E ele traz a fantasia do Papai Noel, né? Vou ser o seu Papai Noel essa noite. Então é a safadeza total aqui. O cara não poupou. E é engraçado porque o americano tem essa coisa do daddy e do dad, mas pra eles o Papai Noel não é papai, né? É o Santa, é outra história. Porque se fosse parecido com o que é em português, e na língua portuguesa, né? Porque em Portugal é Pai Natal, já ainda tinha uma camada extra de safadeza. É mesmo. Papai não é um negócio utilizado aqui como... Papai de açúcar? Então, é que, tipo, daddy é muito um negócio importado. A gente não fala, ai, papai. Só o cara do Chan lá que falava, ai, papai. Ah, Pablo fala também, ai, papai. Ela fala, mas aí o que eu tô falando é, tipo, cara, imagina se eles tivessem essa camada além, entendeu? Desse negócio, porque aí ia dar mais. O que é Father Christmas? Father Christmas é na Inglaterra. Inglaterra. Então pronto, então eles têm essa referência, então fechou. Mas essa é a mais safada de todas, né? Eu acho que a da Mariah ali é um... Chega ali falando, pai tá on. Exatamente. Te trouxe um salame. Eu tenho uma última. Tem uma música da Marilyn Monroe, que é Santa Baby. Nossa, mas só o nome, né? É meio bizarro, né? Porque Santa não, é muito estranho você olhar Santa e Baby na mesma frase, é muito estranho. Mas quando as pessoas querem apelar, Google, elas vão lá, né? A letra... Ela é sexy, né? Porque é a Marilyn Monroe cantando. Procura o clipe aí. E aí ela fala assim. Santa Baby, me traz um conversível azul claro. Vou esperar acordada por você, querida. Vou ajeitar minha árvore de Natal com algumas decorações da Tiffany's. Eu realmente acredito em você. Vamos ver se você acredita em mim. Aí ela fala assim. Santa Baby, encha minha meia com um duplex e cheques. Assine o seu X na linha. A parte mais impressionante, assim, que ela fala assim, putz, eu já pedi tudo que eu podia pedir. Santa Baby, uma última coisinha eu preciso. A escritura de uma mina de platina. Porra! Porra, cara. Vamos dizer que ela não pensa pequeno. É a esposa do pai do Elon Musk. Tá aí uma mulher que não perdia tempo, sabia como viver. Saudade, Marilyn Monroe. Fica aí um beijo. Ela queria os presentes, né, ali, as coisas que você vai usar no seu dia a dia, como um conversível, o rolé, o, sei lá, os cheque em branco e tal. Mas a mina é longo prazo. Até aí é o luxo, né? A hora que ela quis a mina, pô, ela quer abrir uma empresa mineradora. Isso, ela tá investindo no futuro, entendeu? Ela tá fazendo render. Exato. Já não é mais um lance de luxo, né? Pelo contrário, é um trabalho. É o Natal do Eike Batista, né? Ela quer conforto, mas ela quer trabalhar por isso, entendeu? Ah, é por isso que tem assine o X na linha, era por causa do Eike Batista. Isso. Ele tem as empresas X. Por causa do Eike Batista. Eu achei que faltou ela pedir um time de advogados. Porque é muito caro e vai ajudar pra quem tem uma mina de platina. Exato, pode ser necessário, né? É. Então é isso, Sexy Christmas. Vou fazer uma playlist. Tô pensando, porque foi super específico da Tiffany, e eu acho que a gente pode procurar isso aí, hein? Mas ela devia estar flertando, tipo, jogando um verde pra colher maduro com o cara da Tiffany. Gente, eu vou fazer essa música aqui. Se rolar, rolou, hein? Vamos? Bora? Ou então foi o primeiro publi, né? Foi o primeiro publi em música da história. Nossa, genial. É isso aí. Mas é que ela não assinou, que era publi na época que não precisava. Não tinha o Conar antes, que ia atrás dela. Agora tem. Hashtag publi. Essa música gerou a necessidade da criação do Conar. É por isso que ela é um marco. Isso. Então o Gustavo pode fazer duas playlists. A playlist de músicas sexy de Natal e a playlist de músicas que geraram órgãos de autorregulamentação da propaganda. Isso, é o Marketing Christmas. Eu vou fazer as playlists. Eu vou deixar lá no Spotify. Vamos pras histórias? Vamos. Que histórias a gente precisa pro resto do ano? Não precisamos mais de histórias. Nenhuma história. Adeus, ano velho. Ano velho. Velho. Feliz ano novo. Tudo se re... Tinha que ser a versão, sei lá, aquelas versões que sempre tem, versão funk, né? Adeus, ano velho. Sempre tem agora umas coisas... Feliz ano novo. Tananana, que tudo se re... Aí sempre vem, tipo, uma celebridade da internet fazendo umas poses, assim. Eu não sei porque eu criei um comercial de refrigerante na minha cabeça, mas tá aí. Você sabe que eu e o Rafael, na primeira temporada do GugaCast, a gente gravou uma versão de vários minutos a gente cantando essa música sem parar. Eu sei. É, acho que se tem uma pessoa que sabe, é o Caio, né? É. E aí a ideia era a gente postar isso, mas a gente achou que não ficou engraçado. Ficou só ridículo. E aí a gente nunca postou. A ideia parecia muito boa. Eu falei, Rafael, vamos fazer isso e vamos postar sem avisar nada. A gente vai postar, a pessoa vai dar play e vai ter a gente cantando Adeus Ano Velho. E a gente achou muito engraçado, eu e o Rafael. Aí depois eu fui colocar isso em prática e eu achei que ninguém ia entender. Ninguém ia entender a graça por trás, entendeu? E aí a gente achou melhor não, foi demais. Isso é mais uma vez, Guga, você subestimando seu público. Ou superestimando meu público. Achando que eles têm muito critério, quando na verdade eles têm nenhum, né? Muito bem. Exato. Mas se você tiver uma boa história pra contar, não se acanhe. Mande sua história em googlecast.com/contato. Se sua história for boa, ela pode até virar um tema, ela pode entrar num programa de aleatórios, ou ela pode entrar nos programas temáticos. Se você tiver uma boa história, quiser aproveitar esse recesso pra escrever, escreve pra gente. É, ou uma história de carnaval, né? Que é sempre nosso primeiro programa do ano, então lá pra fevereiro, março, sei lá, a gente vai fazer o programa de carnaval. Isso você pode mandar. Isso aí. Quem lê a primeira, Rafael? Pode ser o Caio? Vamos lá. A história tem como título Esse Tipo Sou Eu. É isso, Rafael? Eu falei certo? Falou. Preciso treinar mais meu espanhol, porque eu vou dominar a América Latina daqui a pouco. Boa, cara. Se for na América Latina, aí é Esse Tipo Soy Yo. Yo? É meio que um J, é Yo. Na Argentina é quase um X, show. La Garantía Soy Yo. Isso. Olá, Guga, Rafa, Beto e possível convidado. Eu fico com possível, você fica com convidado, tá, Bia? Tá. Quem vos escreve é o Michel... É o Michel Teló tântrico do episódio sobre sexo. Parabéns. A gente chamou ele de Michel Teló tântrico? Cara, a gente já chamou gente de tanta coisa. Mas a gente não pode mais usar o nome de pessoas verdadeiras, então a gente vai chamar ele de... Aí se eu te pego tântrico. Perfeito. Mas se é tântrico, é ai se eu não te pego, né? Exatamente. É ai se eu te pego, mas assim, fico uns 3 centímetros afastado por umas 8 horas. Isso. É, não, ai se eu te olho, né? Ai se eu te olho. Ai se eu te estabeleço uma conexão antes de pegar em você, hein? É. Fica aí a dica do Michel Teló de fazer uma música pro Sexy Christmas no ano que vem. Podia, inclusive, ter umas paradas indianas, assim, ia ficar maneiro. É, chama o filho do George Harrison pra fazer. É, tipo isso. A minha história de Natal começa na cidade viva mais antiga do mundo. Varanasi, na Índia. Caralho, olha aí. Olha aí, pô. Um abraço. A bota de couro que ela usava parecia que se deslocava por um shopping de Londres, não pela rodoviária de uma cidade indiana. Entre vacas, mendigos e olhares, ela desfilava. Com um mochilão da Quechua e uma bolsinha da Prada. Ah, entendi. Ela é rica. Aproximei-me cautelosamente, tentando desviar do perfume que invadia a narina de todos. Olá. Olá. É, ele colocou o trema em cima do olá dela, que bonitinho. Ela me respondeu indiferente. Vi que meu celular tinha recebido uma notificação. Era a confirmação de reserva do meu hotel em Rishikesh, no noroeste da Índia, onde eu já tinha pago por um retiro de yoga. Alemã? Perguntei pra perfumada. Não. Ela sorriu. Inglesa? Não. Errou feio. Voltei o rosto pro celular em sinal de resignação. Você desiste? Ela perguntou. Sueca? Piorou. Botswana? Ela riu. Sou polonesa. Me chamo? Ah, um nome polonês. A Witcher. Witcher, eu acho, hein? Eu acho Witcher. Tá. Sou polonesa, me chamo Witcher. Ah, me chamo... Ah, se eu te pego tântrico. Pra onde você tá indo, Witcher? Pro Nepal, ela respondeu. E você? Bom, eu tô indo pro Nepal também. Né? Eu não sabia nada sobre o Nepal. Se brasileiro precisaria de visto, se fazia frio, o que tinha lá. Além disso, eu tinha pago meu retiro de yoga no noroeste da Índia. Sentiria minha falta, mestre Yogi? Nada me importava além do fato de que eu passaria 24 horas em um ônibus sentindo aquele perfume, provavelmente caro e definitivamente ruim. Olha só, eu não tava pensando que esse perfume era ruim. Peraí, eu achei que nesse momento vocês iam fazer a piada dizendo que eu escolhi uma história de Nepal e não uma história de Natal. Puta, não, a gente ela confia boa, mais né? em você, Rafael. Perderam, perderam. A gente podia fazer um especial de Nepal no ano que vem, né? Só que o problema é se o pessoal confundir e começar a mandar a história de meu pau. Aí... Não, mas essa história tá quase uma história de meu pau, né? É, uma história de meu pau, na verdade. Certamente, é. Tântrico. Tântrico. A distância. Só olhando ele dele esfalecer. Esfalecer. Mas é o que acontece, gente. Sexo tântrico é isso. É a menina olhando pro cara e o pau dele amolecendo. Você teve essa experiência ruim com essa ex aí, você tá achando que todo tântrico é ruim que deixa o pau mole. Não é assim, não. É aquelas pessoas que vai lá e o negócio delas é respirar ar com sabor. É isso. Para, corra. Respirar ar com sabor. Aonde que você tá falando? Você nunca viu isso, Guga? Procura isso na internet depois. Entramos no ônibus, Witcher colocou a máscara sobre os olhos e dormiu. Simples assim. Todas as 24 horas do trajeto, com infindáveis curvas, ela dormiu. Nem mesmo quando policiais entraram no ônibus para fazer a checagem dos passaportes. Nem mesmo quando dois nepalenses começaram a discutir e um deles pôs o outro para fora debaixo de tapas. Nem mesmo quando crianças entraram gritando à venda de biscoitos. Nada acordava a minha perfumada. Nosso tumultuado e sonífero ônibus chegou então a Katmandu, a graciosa capital do Nepal. Isso aí cheira a Dramin, hein? Perfume de Dramin. Natal em Nepal. Natal em Nepal. Feliz Nepal. Agora, vocês viram o que esse cara fez? Esse cara tava indo pra Índia, ele chegou na mulher... Cara, ele é o último romântico, esse cara. Não. Ele é o senhor all-in, né? Ele é o... Aí se eu te pego, tântrico. O último romântico ou o Psycho Christmas? Não sei. Vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber ainda. Eu procurei aqui sobre ar com sabor e eu não achei nada, mas eu achei um restaurante chamado Saborear em Londrina. É o número 53 de Londrina. Tem avaliação 4.7. Ó. Oh. Parece bom. E tem um cifrãozinho só, então é barato. Se você estiver em Londrina, recomendo aqui. Dê uma chance pro restaurante Saborear. Caralho, Saborear. É, eu pensei nisso só agora. Ok. Muito bom. Merece os 4.7. Era 23 de dezembro quando chegamos e nenhuma luzinha de Natal sequer adornava as casinhas. Motivos óbvios. O Nepal é majoritariamente hindu e secundariamente budista. Witcher me contou que não se importava com aniversários e outras festividades, mas lamentava profundamente não passar o Natal com sua família e amigos na Polônia. Descobri que não só para Witcher, mas para a maior parte dos europeus, essa data é realmente muito importante. Eu, de minha parte, vou ser sincero para vocês, eu nunca gostei de Natal. Mas antes que vocês me julguem... Puxa, eu conheço tanta gente que não gosta de Natal. É normal. Moro com uma, inclusive. E eu conheço muita gente que não gosta do Nepal. Sério? Não. Porra, Nepal é mó legal, cara. Eles têm a bandeira mais da hora que tem. É, eu ia falar abre isso. Abre o mapa mundi, vê o Nepal, fica puto, sabe? É isso? É, que olha aquela bandeira, né? Fala, cara, essa bandeira não é retangular. É tipo o Corra quando a gente fala do Titi. Nossa senhora. É. Tem a comunidade no Orkut Nepal nem a pau. Nepal nem no Natal. Inclusive, essa semana me mandaram uma tirinha do... Uma tirinha, não. Me mandaram uma historinha do Titi. que era ele amarrando... A bandeira do Nepal. Não. Um visgo. Ele pegou uma vara de pesca, colocou um visgo em cima dele e tava chegando em todas as meninas da vila. Eu falei, é a planta do assédio. Ele precisa ser expulso do bairro do Limoeiro, pelo amor de Deus. Titi, filho da puta. Vamos lá. Mas antes que vocês me julguem, ele tinha falado, né, que não gosta de Natal. Mas antes que vocês me julguem, vejam minhas razões. Sou vegetariano, minimalista e ateu. O Natal é zoológico na mesa, cultura do consumo e proselitismo religioso. Não bate, meus amigos. Isso pra não falar do Roberto Carlos. Porra, nem o Roberto. Porra, mano. Tinha uma canhota poderosa, cara. Batia um asfalto. Nossa, que piada hétero, Jesus. De toda forma, a data era importante pra polonesa. Ei, Witcher, o que você acha de fazermos uma... Caralho, eu chamei ela de Witcher. Eu ia falar pra gente chamar ela de Posca Kielbasa, mas talvez seja tarde demais. É, too late or too late, Guga. Ia ser legal porque ele fica falando que ela é perfumada e tal. Teria sido engraçado. Em outra vida, talvez. Guarda pra uma próxima polonesa. Hey, Witcher, o que você acha de fazermos uma grande festa de Natal? Colocarmos enfeites, trocarmos presentes, prepararmos uma ceia... Que cara estranho, ela tava dormindo e aí quando eles chegaram... Ele acorda e ele... Ah, e aí, Natal? Natal, sex Christmas. Não, gente, passou um tempo, ela falou que a data era importante pra ela. Eles já estavam circulando pelo Nepal. É tipo um filme de Natal, só que no Nepal. É que ele desceu que nem um filhote de cachorro. Natal, vamos fazer o Natal, vamos. Você gosta de Natal? Olha não. a bolinha do Natal, pega, joga a bolinha pra mim. Acho que você tá de má vontade com o Ai Se Eu Te Pego Tântrico. Tá bom. Eu nem terminei de falar e ela já estava empolgadíssima, dando novas e infindáveis sugestões. No dia seguinte, começamos a enfeitar o rooftop do hostel com luzinhas, flores, compramos os ingredientes para a ceia natalina e uma garrafa de whisky barato. Os nepalenses nos observavam curiosos. A caixinha tocava aquelas canções natalinas melosas. A gente sabe, Sexy Christmas. Exatamente, com a mini crack da Mariah Carey e a Ariana Grande. Os nepaleses estavam se perguntando, por que eles estão ouvindo música sexy no Natal? Parece tão cristão, mas ao mesmo tempo tão sexy. Tão certo, mas tão errado. É isso. Isso aí. Está pronto, disse ela. Ainda falta uma coisa nessa decoração, Witcher. Tirei do bolso aquelas bandeirolas coloridas no estilo nepalês. Eu não vou negar, eu fiquei com medo. Ah, eu tava com medo também. Tirei do bolso. Saquei do bolso meu salame, é isso aí. Ai, caraca. Ela deu um pulo e um berro. Ficou lindo! Enquanto ela me sorria, eu segurei em sua mão. Depois disso, meus amigos, eu finalmente entendi o que é um Feliz Natal. Tudo bem, parabéns. Ele não foi tântrico nessa. E um Feliz Nepal. E um Feliz Nepal. Feliz meu pau, muito bem. Antes da gente passar para a próxima história, outro nome que a gente podia ter dado para Witcher era Zubrovka. Zubrovka é uma vodka polonesa que tem o aroma da erva aonde ficam os bisões da Polônia. Não é demais? Isso é muito, muito específico. Você sabia disso na sua cabeça? Eu lembrava disso, mas eu dei um Google aqui pra pegar a informação melhor pra vocês. Cara, você saber disso e ficar esperando na gaveta do seu cérebro a hora de usar e você conseguir usar, 10 de 10. É, Zubrovka. Galera, Zubrovka para todos. Neste Natal, dê Zubrovka de presente. Eu te ofereço Zubrovka com toda a emoção. E se você estiver em Londrina, vá no restaurante saborear. É, e peça uma Zubrovka. Ele é pet friendly. Guga, você tá no Yelp dessa porra desse restaurante a noite toda? É, fecha o TripAdvisor. Eu vou fechar, de fato. Eu tava procurando o ar com sabor que você falou, cara. Mas tem! Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Flavored Air. Flavor and Air. Isso, é o nome do restaurante. Em Londres, aqui, né? Aqui, ó. Flavored Oxygen. Isso, é. Flavored Oxygen. 3 litros de Premium Flavored Oxygen, $64. Com o flavor de morango, uva e cerveja. Ah. Eu prefiro a vodka do bisão na grama. É, eu também. Eu também. Credo. Ou o restaurante saborear em Londrina. 4.7, pet friendly. Quem lê a próxima, Rafael? Bia, você pode ler a próxima? Eu posso. O que são os títulos, hein? O título dessa história é El Gato Que Está Triste e Azul. Exato. Vocês não descobriram ainda? Não. Falas do Chaves, não sei. Não, ou da Paola. Eu acho que a que tava mais fácil era a primeira. Esse tipo, eu sou Joe. Esse tipo... Ah, é o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Exato. Peraí, mas que gato que tá triste azul? Cara, são músicas do Roberto Carlos em espanhol. Eu só achei essa aí e é isso aí, cara. Mas você traduziu ou elas existem em espanhol? Elas existem. É, o Roberto Carlos é um grande cantor latino. Puta, muito bom. Nossa, agora eu vou ler com um sorriso no rosto. Eu fiz um especial do Roberto Carlos aqui pra gente. Então é El Especial de Roberto Carlos. Bom, El Gato que está triste e azul. Olá, Guga, Rafael e possível convidado. Dessa vez eu fico com o possível e o Corra fica com o convidado, pode ser? Muito obrigado. Muito bem. Meu nome é Gabriel, moro em Joinville e gostaria de contar a história da minha pior virada de ano novo. Esse fatídico dia aconteceu em 31 de dezembro, obviamente, de 2011. Eu e a minha esposa Paula, que na época era minha namorada, resolvemos passar a virada de ano em uma das praias mais badaladas desse Brasil. Balneário Camboriú. Errou! Virada de ano na praia, bicho. Nossa, aí babou demais. Errou rude. Não, e assim, uma praia que você não é muito rico e é uma praia particular, né? Eu só tava esperando o Caio falar aí babou. Eu botei essa história só pra ouvir isso. Agora a gente nem precisa ler, mas vamos continuar. Vamos só porque a gente já começou, né? É. Só tinha um detalhe. Decidimos isso em cima da hora e a grana era curtíssima. Nossa, que erro. Nossa senhora, rapaz. Tivemos a brilhante ideia de fazer uma viagem bate e volta. Nossa, viagem bate e volta, tá aí o nome do capeta, cara. Viagem bate e volta pra praia. Puta que eu pariu, velho, pior roubada que existe. Você volta no busão da volta cheio de areia, você não teve onde tomar banho. Não, e onde você vai deixar suas coisas? Tudo cagado, é horroroso. A história do bate-volta, ela é péssima porque você esquece que você tem coisas que você precisa carregar. E aí você não tem onde deixar, porque você não tá num hotel. Na nossa cabeça, o planejamento era perfeito. Que cabecinha difícil. Iríamos de ônibus, já que era uma viagem rápida e poderíamos beber tranquilamente. Comprei a passagem de ida para as 2 da tarde e a de volta para 3 da manhã. Errou! 3 da manhã! Ele queria fazer. Isso aí é autossabotagem. É. Isso aí minha psicóloga cura, viu? Manda mensagem para mim que eu passo o telefone dela. Daria para passear um pouco na cidade, comemorar a virada, pular 7 ondinhas e no outro dia, logo cedo, estaremos em casa. Puta, ele acha que a Terra não tem pessoas, né? É assim que ele pensa. Na nossa cabeça era tudo lindo, mas mal sabia a gente que passaríamos por altas confusões. Opa, peraí, ele pediu voz da sessão da tarde, então... Mas mal sabia a gente que passaríamos por altas confusões. Essa turma do barulho vai numa festa cheia de gente bonita e muita azaração. Isso aí. A viagem já começou errada logo no início. Rafael, momento Alura e Réveillon na praia. Esse é o sininho. Bom, momento Alura e Réveillon na praia é fácil, né? Réveillon na praia é uma grande furada. Significa que você não entendeu como as coisas funcionam. Agora, se você quiser entender como o mercado de trabalho funciona, se você quiser se formar como um profissional em T, que tem uma visão geral, mas aprofunda o seu conhecimento, você pode fazer um dos mais de 1.200 cursos da Alura com uma só assinatura. E é mais barato no nosso link. www.alura.com.br/promoção/gugacast. Balança o sininho, balança o sininho. Impressionante habilidade, cara. O último momento Alura do ano. Que também é de Natal. É que no mundo real, as coisas não são tão fantásticas quanto, né, na ficção. Então, se a gente fosse fazer um grupo X-Men de verdade... O Rafael tava dentro, porque esse é o poder mutante dele. Nossa, mas tava muito dentro. Essa é a habilidade dele. Eu lá na academia do Xavier, né? A galera levantando o carro, não sei o que. Fala, e aí? Qual que é o seu poder? O meu poder é fazer uma mentalura. Caralho, que demais! Entra no avião com nós. Entra no avião e vamos pegar o magneto. Tome seu uniforme. A viagem começou errada logo no início. Como nós não tínhamos casa para ficar, pensamos em ir ao shopping, que fica em frente à rodoviária, e passar um tempo ali. Quem sabe comer alguma coisa, assistir um filme no cinema. Não. Chegamos por volta das 3:30 da tarde e o shopping fechava às 5, pois como não havíamos imaginado, Era 31 de dezembro e tudo fechava cedo, meu Jesus. Não, ele achou que ele ia pegar um ônibus, ia chegar na cidade e ir no cinema. Cara, cara, esse cara é muito louco. Eu não sei, ele era um bebê quando ele fez isso, né? Não sei, porque ele, a pessoa não viveu no mundo normal pra pensar uma coisa dessa. Não, é tipo a minha organização quando eu pensei em fugir de casa quando eu tinha 7 anos. Isso. Tipo, eu pensei assim, estrategizei e tal, tipo, missão impossível lá, balançando pendurado nos raios laser e tal, até a esquina da minha casa. Da esquina da minha casa pra frente, eu não sabia mais o que fazer. Então, ele foi muito além da esquina da casa dele. Infelizmente. Pegamos um táxi pra ir até a beira da praia, perto do restaurante que a gente havia pedido reserva. Lá, já percebemos que aquele não era o nosso dia. Na tentativa de comprar uma cerveja pra começar os preparativos de ficar super bêbados, descobrimos que as barraquinhas à beira-mar estavam superfaturando o preço da cerveja, já que era a noite mais importante do ano. Você jura? Você jura que você tava esperando Itaipava R$2? Ô, meu amor. Não sabe nada, não sabe o ABC, que isso? É, eu sei que já passou a análise musical, mas eu preciso trazer um filósofo aqui. Tem um filósofo que chama John Rawls, que ele fala que pra gente imaginar como as coisas seriam, de fato, isoladas, a gente tem que colocar o véu da ignorância. Esse cara tinha o véu da ignorância na gaveta de casa. Ele botou e falou, cara, eu não sei nada. Eu não sei nada da vida. Nada. Quanto custa uma cerveja? É. Não era um véu, era um capacete da carreta furacão do cara do fofão de ingenuidade. Da ignorância. É. Não via nada, não escutava nada. Então, um abraço pro John Rawls. E um abraço pra você, Gabriel. Um abraço pro John Rawls, inventor da bala. E como a grana era curta, ele já tinha falado isso, né? Não deu pra beber quase nada. Enrolamos um pouco ali nas proximidades até que o restaurante abrisse. E de cara já percebemos que o lugar não tava muito movimentado, mas a gente não ligou. Né? Já estávamos em pé na frente da praia desde as 6 da tarde. Então entramos no restaurante por volta das 8. Fomos um dos primeiros a chegar e não queríamos sair muito cedo, porque também estávamos cansados da viagem e de ficar de pé por várias horas. Gente, a pessoa não sentou! Meu Deus! A areia ainda é de graça, bicho. Tipo... Exatamente, né? Foi um dos jantares mais longos que somente 2 pessoas poderiam participar. Ah, gente, eles com vergonha do garçom de estar lá há 2 horas já falando assim, traz uma água e 2 copos. Fizemos vários pedidos, tentamos ficar bêbados, mas também nada era muito barato e saímos de lá pouco antes da meia-noite. Calma, eles chegaram às 8 e saíram pouco antes da meia-noite. Isso, bebendo uma garrafa de Minalba. Foi isso que aconteceu. Caroço pra caralho. Tava todo mundo enfiando o dedão na batata frita deles. Nesse meio tempo, ficamos andando novamente na beira do mar até que os fogos começassem. E nessa hora, mais um aviso de noite ruim. Porra, mas na virada? Os fogos eram praticamente do outro lado da praia, onde também estava acontecendo o show de algum artista esquecido dos anos 90. Nessa hora, meu pensamento era que eu preferia ter ficado em casa para assistir o show da virada, mas o pior da noite ainda estava por vir. Mas sabe uma coisa que eu queria pontuar aqui? Sem sacanagem, assim. Para mim, o momento mais depressivo do ano é o show da virada. Por que depressivo? Ele é muito triste. Porque se você tá assistindo o show da virada, quer dizer que você não teve absolutamente nada pra fazer. Você não teve um plano, um amigo pra te chamar pra tomar uma cerveja. Ah, mas foda-se, cara. Às vezes a pessoa gosta. É, cara. Não, é ruim demais, Rafael. Gosta. Tipo, nossa, eu mal posso esperar. Pra ver de novo o Thiaguinho, pra ver de novo... Tipo, esses artistas que é contratado a Globo, né? Isso, é o pessoal que fica ali na... A Ivete Sangalo. É, o Cid é fã do Faustão, né? Ele deve curtir assistir. Mas o Faustão não tá lá. O Faustão tá na casa dele, rico, chique. O Faustão tá rolando na cama dele em todos os relógios de R$80 mil que ele veste todo final de semana. Ele e a Selena Gomez. Vocês já viram aquele site que mostra o quanto custa o look do Faustão? Não. Faustão Fashion, não é isso? Faustão Fashion. Cara, é inacreditável o quanto custa as roupas feias dele. É muito caro na mesma proporção que é feio. Impressionante. Não, eu lembro que tinha um Tumblr que chamava Camisas do Faustão. E todo domingo eles botavam uma foto da camisa do Faustão que ele tava usando. Era maravilhoso. Eu segui esse Tumblr. É, mas hoje em dia eles fazem um passo a mais. Que eles pegam de onde que é a camisa, o relógio, a calça, o sapato. Que é pra você copiar o look, né? Steal the look. Exatamente. Só que aí só se você for, né, o Elon Musk pra roubar o look do Faustão, porque é muito dinheiro, cara. Ou Elon Musk ou o Faustão. Ou a Marilyn Monroe pedindo as camisas do Faustão de Natal. Tudo! Ai, gente, eu amei essa música. Sério, eu vou ouvir no Natal e eu vou lembrar de vocês. O Faustão podia regravar, né, uma versão dele. Ô, louco, meu. Ô, pentelho, brincadeira aí, hein, bicho? Cara, ia ser tão maravilhoso se o Faustão gravasse uma música de Natal. Podia ser com Gilberto Barros, né? Eles fazendo um dueto. Não, e podia ser, tipo, no mesmo ritmo do rap do ovo, né? É, isso, meu ovo. Oh, parece filme de... Enfim. Bom, sabe outra coisa que parece filme de terror? À noite do nosso amigo Gabriel, que ainda vai ter coisa pior. Chuva. Muita chuva. Nós dois, no meio da rua, somente com a roupa do corpo, sem abrigo, e começou a cair a maior tempestade. Meu filho. Caramba. Naquele momento, ficamos meio atordoados. Tapa da realidade, né? Cresceu 20 anos em 10 minutos. A chuva foi o tapa de Deus, assim, tipo, aprende alguma coisa. É, já estávamos cansados de tanto andar. Não havíamos bebido o suficiente para tomar um banho de chuva felizes. E a única vontade era de voltar para casa. E aí, ó, isso é ser adulta, querer ir pra casa. Tadinhos, tadinhos. Eu tô com dó do Gabriel já. Ah, eu também, porque eles queriam, tipo, uma coisa espontânea, mágica, que eles iam lembrar pra sempre. Bom, eles lembram pra sempre, né? Mas mágico não foi. É, e estão sendo eternizados aqui também. É. Pensamos em voltar ao restaurante. Fomos até lá, mas ele estava mais cheio do que antes e a mesa que nós estávamos já estava ocupada. Então desistimos e pensamos em pedir um táxi e voltar para a rodoviária, porque pelo menos lá nós estaremos protegidos. Táxi. Nossa, no ano novo. Que roubada. Táxi no ano novo. Eu fiquei imaginando esses dois chegando molhados na porta do restaurante e encostando as mãos assim no vidro, olhando pra dentro, e a mesa deles ocupada. Isso. Duas pessoas felizes e os garçons apontando pra eles e rindo. Nossa, e eles com os olhos enormes, né? Cheios de lágrimas. Sacudindo a garrafinha de Minalba, né? Veja bem, era 2011, ainda não existia WhatsApp ou 3G. Todo mundo ligava pra família logo depois da meia-noite pra desejar feliz ano novo, e o que isso causava... Sim, isso mesmo. Todos os celulares ficaram sem sinal e naquele momento era impossível ligar para pedir um táxi. Decidimos então esperar até um táxi passar na rua. Mas isso de congestionar acontece até hoje. Nesse exato momento, como um aviso do destino de que a gente não deveria sair de casa naquele dia... Não é aviso, é castigo já, né? O aviso vocês já perderam lá atrás. É, já era. O aviso foi o shopping fechando 5 da tarde. É verdade. Vocês podiam ter voltado aquela hora, mas não... Não aqui. Bom, um congestionamento gigante se formou na rua da Beira-Mar. Nenhuma chance de um táxi passar ali naquele momento. Aí, mais uma brilhante ideia passou pela nossa cabeça molhada. Vamos andando. Uma hora a gente vai achar um táxi. Ai, gente. Detalhe. A gente não sabia como chegar até a rodoviária andando. Só sabíamos que era longe. Nossa, cara, que coisa horrível, que pesadelo que esses caras estão vivendo. Autossabotagem. Que horror, cara. É uma história de terror, cara. É muita decisão errada. No meio do caminho, o cansaço e o desespero começaram a bater. A gente tinha uma passagem comprada. E se a gente não conseguisse chegar a tempo? Nossa meia já estava molhada faz tempo. Nossa, existe algo pior do que meia molhada? Será que o ano de 2012 será o pior ano das nossas vidas? Não. Claramente não foi. Claramente não. Ano maravilhoso. Não, nossa, saudade pra caralho de 2012. Meu Deus, cara. SDDS 2012. A gente devia erguer um monumento a 2012. É. Exato. Depois de muito andar, nos sentamos em um ponto de ônibus pra descansar e nos abrigarmos da chuva. Na rua do lado, um ponto de táxi cheio de pessoas esperando um carro aparecer. Decidimos que iríamos esperar esvaziar primeiro e continuamos sentados. Quando o universo fez um pedido de desculpas... Desculpa não, é só pra vocês não morrerem, vai. É, porque não há aprendizado pra gente morta, né? É, exatamente. É só pra não desperdiçar tudo que tinha rolado até aqui. É, e colocou um táxi que estacionou bem em nossa frente. Parecia uma cena de How I Met Your Mother. Pra chegar até o ponto de táxi, o carro teria que dar uma volta no quarteirão e decidiu esperar até que alguém viesse. Nesse momento, saímos correndo e conseguimos entrar no carro, chorando, né? Chorando. Pelo amor de Deus! Pelo menos ninguém podia ver as lágrimas deles. Exatamente, porque eles já estavam todos molhados. Como lágrimas na chuva, né? Muito bem. Por incrível que pareça, era o mesmo taxista que havia nos dado carona no mesmo dia logo cedo. Chegamos na rodoviária por volta da 1 da manhã, molhados, cansados e não bêbados. Nosso dia horrível chega ao fim com mais 2 horas sentados em um banco de plástico duro, esperando, sem nada pra fazer. Nossa. E sem internet. Credo. Nossa, aí teve que um ficar encarando o outro, né? Tântrico, achei, inclusive. Eles podiam jogar um dos incríveis jogos do GugaCast, né? Eles podiam ter feito isso. Sim. Mas é que o GugaCast não existia em 2011, né? Ah, é. Porque se acontecer de novo, eles podem jogar GugaCast, o que você prefere, Medieval Edition. Isso. E eles fiquem decidindo se é melhor ter uma trepanação ou sanguessugas. É. Ele termina aqui, ele finaliza. Desde então, eu nunca mais reclamei das viradas de ano que tive que passar longe da praia, na casa dos parentes. Mas assim, uma coisa que é importante levantar é que ele falou que ele foi junto com a Paula, que na época era namorada e que hoje é esposa. Claro que é esposa. É óbvio que é esposa. É, porque depois disso tudo junto. Porque depois de passar por isso, bicho... Uniu, né? Não, não. O que Balneário Camboriú une, a vida não desune. Parabéns. 9 anos aí de... Aliás, talvez mais, né? Porque era namorada na época. Por volta de 9 anos aí, pelo menos serviu pra isso, pra colar o casal. Exatamente. Essa noite foi o velcro que grudou vocês. Isso aí. Parabéns pela história e vamos aprender com o erro do coleguinha. Não faz bate-volta no ano novo. Ao invés de fazer bate-volta no ano novo, você pensa no rap do ovo. Isso aí. Muito bom. Ovo é do povo, do ovo é que vem tudo. O ovo nasce o pinto e os pássaros do mundo. Do ovo e do óvulo nasceram os animais. Nasceu Adão e Eva e foi nascendo muito mais. Não, não vou parar, porque senão eu vou fazer inteiro. Caralho, muito bom! Eu tô maravilhado. Eu só queria dizer que esse cara descreveu exatamente como foi o meu Réveillon em Copacabana quando eu fui fazer isso. Sim. Pois é. Não, só que com o lado, né, que não tinha seu pai. É, o meu, a única diferença é que eu sabia que ia ser exatamente assim, eu fui assim mesmo, porque eu não queria que meu pai fosse sozinho. E ele curtiu, ele finalmente realizou um sonho da vida dele, que era passar o Réveillon lá. Eu falei, tá, eu fiz isso pelo meu pai, mas foi exatamente assim. Aconteceram essas coisas, só que como era no Rio de Janeiro, era tudo muito mais caro do que em Balneário Camboriú. É tudo muito pior e mais calor, né? A gente pagou, tipo, sei lá, R$100 pra alugar uma cadeira. Ai... Por horas. E é difícil, porque eu gosto do Rio de Janeiro, todas as vezes que eu fui pra lá me divertir, mas é um calor... Que ele entra nos seus ossos, assim, é uma coisa horrível, horrível, horrível. É igual Manaus, é um micro-ondas. É, eu acho que como Manaus, é isso que me incomoda, é um calor úmido. É um calor molhado, é um negócio horroroso, horroroso. Não, mas a chuvinha lá no Rio de Janeiro ajudou, deu uma refrescada. A gente já leu aqui uma história de um pessoal que foi passar o ano novo no Rio de Janeiro e foi horrível, tinha baratas na casa e eles dormiam no chão. Ai, que pavor. E se você não ouviu, vai lá ouvir, é muito bom e aprenda. Quem sabe lendo uma história por ano de roubada no ano novo, as pessoas aprendam que é melhor assistir o Tiaguinho comendo uma coxinha em casa do que fazer isso aí. No conforto da sua casa, pelo menos. Exato. Eu lembrei dessa história que eu ouvi, eu tô... Sabe? Tremelique de nervoso. Chama todo mundo, coloca uma peça de picanha dentro da air fryer e vai se divertir. E aí, caraca, moleque. Aí você vai ficar feliz de ouvir o Tiaguinho. É. Cantando sobre o Neymar. Nossa, isso acho que foi a coisa mais paulistana que eu já falei na minha vida. Pega peça de picanha e põe na air fryer. Porque aqui a gente é desgraçado, não tem uma churrasqueira em casa. Mas você ouviu esse barulho? Que foi, acho que a Paola Carosella tá passando mal. Alguém pode ver se ela tá bem? A peça de picanha na air fryer foi ousado. Ah, meu, se você não tem a... Deve ficar bom. Não, mas deve ficar, claro que fica bom, qualquer coisa. Ah, não tem como ficar ruim, né? Mas a peça não cabe lá dentro, é muito grande. Claro que cabe, eu... Vai sair quadrado, vai ser massa. Você precisa de uma airfryer maior. Caralho, você tá falando igual uma pessoa da minha família, que eu não vou especificar quem é, porque eu tenho medo da pessoa ouvir, que é a pessoa maior roubada, que é tipo, cara, isso não vai dar certo. Ah, claro que vai, você é muito fresca. E dá tudo errado. Tá falando igualzinho. Um abraço pra prima da Bia. Rafael, quem lê a próxima? Gustavo, você pode ler pra gente a última história do ano? Última história do ano. La paz de tu sonrisa. Chique. Eu pronunciei correto, Rafael? Correto, correto. É uma música sobre sonrisal? Exato. Olá, Rafael, Guga e possíveis convidados. Tudo bom com vocês? Bom. 2020 tá tratando vocês bem? Tá não. Não. Tá não. Não. Nem você. Troquem os nomes, nem ninguém. Troquem os nomes como quiserem. Epílogo. Morro Verde, São Paulo, 2001. Aí, já tô esfregando as mãos aqui, porque começou com epílogo. O ano era 2001. Nascia o Terromisto. Que é Terromisto? Eu não sei, cara. Eu contava com o Caio pra saber. Não, peraí. Terromisto? Terromisto. Nasceu em 2001. Gente, eu sei o que é Zubrovka. Terromisto. Caralho, eu nunca vi isso acontecer no Google. Quatro resultados e nenhum é terromisto. Exato. Vamos supor que seja um misto quente com ovo. Eu acho que era terrorismo, né? Porque 2001. Ah, pode ser isso. Ah, é verdade. Vamos criar um verbete na Wikipedia de terromisto e a gente coloca nasceu em 2001. E o resto a gente não sabe. Isso, só isso. E aí no verbete de 2001 coloca nasce o terromisto. E aí fica esse ciclo eterno. A pessoa clica em um, vai pro outro, clica no outro, vai pro um. Gente, não sacaneia a Wikipedia. A Wikipedia é legal. Wikipedia, coitado. Não vou lá fazer. O cara já... Peraí, vamos só fazer um disclaimer. Pessoal, não é pra fazer isso, tá? A piada é o suficiente, não precisa ir lá fazer. Exato, o cara já pede R$15 por todo ano e a gente não dá nunca, cara. Então... Não faz, não. Inclusive, eu dei R$15 da última vez pra Wikipedia. Me senti muito bem. Continuando. Nascia o terromisto, a internet engatinhava, o Brasil nem era penta ainda, Brasil início da era pós-El-Chan. Era pós, é o início pós, é o Chan, ok. Tipo, não é mais o Chan. Foi o Chan. Não, filosoficamente tá correto. Não, mas é o comecinho da era pós é o Chan, entendeu? Sim. Então, a gente não pode chamar de era foi o Chan? Pode. A diversão na periferia paulista, quando chegavam as férias de dezembro, eram as pipas. Ô, agora tô esfregando ainda mais as mãos agora. Ô, história de pipa, cara, agora vai. O mocoquense veio pesado, né? A história de pipa é bom, né? Pô, as tretas aqui... Eu já contei que eu já caí numa... Ai, meu Deus do céu, eu não contei isso. Eu caí num túmulo correndo atrás de pipa? Claro. Vocês nunca... Não, eu caí numa cova aberta. Uma história do Chico Bento. Não, é horrível, cara, não vou contar. Mas é basicamente, a gente tava correndo atrás de pipa de noite e a gente pulou o muro do cemitério pra correr atrás da pipa. O cemitério tava tudo escuro, porque afinal de contas, por que você vai colocar iluminação pros mortos? E aí eu caí dentro de uma tumba aberta. Foi top. Parabéns, Caio. Obrigado, Guga. Não, mas pera. Agora que a gente começou, a gente vai terminar. Você saiu com a ajuda dos seus amigos? Você escalou? O que aconteceu? Não era muito fundo, não. É tipo, os meus cova amigos... rasa. É, eles esticaram o braço e eu já tava ali na palma. Mococa é 5 palmas. É, você acha que morre gente suficiente mococa pra ter que enterrar fundo? Pode ser que a população seja idosa, né? Aí morre mais gente. Não, morre, mas tem pouca gente, né, gente? Então, não... não... É, morre 8, tá, entendi. Não, e você compra um negócio lá, você coloca a família inteira numa cova só. Entendi, então tá bom. Então, esse foi o dia em que o Corra caiu numa tumba. Exato, tumba lá com a tumba. Continuando. Nem todo mundo tinha dinheiro pra comprar seu carretel de linha de nylon, nem aqueles adoráveis objetos coloridos feitos de vareta de bambu e seda, que eram motivo de tantas lutas naquela época. Por isso, a maior casta era dos caçadores. Meninos que passavam o dia correndo de lá pra cá, atrás das pipas que eram cortadas. Ala nós. Eu fazia parte dessa casta, tinha uma certa argúcia para prever onde as pipas... Argúcia foi lindo! Argúcia. Para prever onde os pipas derrotados cairiam, e nenhum medo de subir em muros, telhados, árvores, invadir casas, residências com uma muvuca porque um dos grandes caíra no telhado. Olha o Caio aí. Invasão de propriedade é requisito mínimo. Não, se pular muro é tranquilo. Tem que ser. Poucas ideias. Eu já vi gente entrando em apartamento. Caralho. É isso que a gente quer. Já vi gente com facão, né? Teve uma vez, quando eu morava na saúde, caiu um balão numa varanda do meu prédio. E aí tinha a galera... Balão é igual, né? A galera corre atrás. É, balão é tenso. Aí foi uma muvuca de gente correndo e invadindo o prédio. Sim. Pulando o muro do prédio, invadindo, entrando no elevador. Os caras queriam fazer isso, entrar no apartamento pra pegar o balão. Balão é foda. E balão é perigoso, hein, gente? Faz favor aí. É, só solta a pipa aí, gente. E não coloca cerol, porque senão você machuca os outros. A gente virou os pais, né, velho? Não solta balão, hein? E também não põe cerol. E também não vai brincar na rua até tarde, hein? Pelo amor de Deus, que sua mãe sabe onde você tá? Não, peraí, Bia. Não solta balão e não faz cerol não é um lance de pai. É um lance de, tipo, pessoas normais. Humanidade, né? É, humanidade, é. Mas eu acho que saber que a gente precisa dar esse disclaimer é um lance de pai. Não é tipo assim, não atira pro alto, hein? Porra. Sem tiro pro alto, hein? Pelo amor de Deus. Não vai esfaquear pessoas. Não tira o olho do seu amigo com a colher, pelo amor de Deus. Vê lá, hein? Não vai envenenar o suco dos amiguinhos. Nem de brincadeira. Tô de olho. As outras castas eram os criadores. Gente que tinha habilidade fantástica de esculpir varetas de bambu, quase sempre bambus roubados do cemitério da paz bem ao lado, e montar armações, colar a seda com perfeição, criando obras-primas que eram vendidas abaixo do preço. Na verdade, eram em sua essência meninos entediados que não podiam sair de casa. Eu cheguei a fazer minhas próprias pipas numa época. Você lembra, Rafael? Eu lembro. Eu fiz também. Como que você fazia, Guga? As de cruz mesmo, normal, ou as mais... loucona. É tipo, é uma vareta na vertical e duas na horizontal. Uhum. Ah, então sim. Aí você já fazia já um pouco mais sustentada. Não, eu fazia caprichado, assim. Eu colava vários pedaços de pra ficar colorido, sabe? Uhum. Não era só um papel. Tinha uma montagem e um mosaico. Na minha época, a moda era gurizada fazer pipa que era bandeira de país. Aí teve um dia que um cara chegou lá com... Era o País de Gales, que tinha aquele leão? Sim. É. Porra, todo mundo foi em cima dele pra cortar dele. Fora a pipa do Nepal, né? Que ela deve voar toda torta. Eu ia falar isso. O cara veio com a pipa do Nepal, todo mundo... Sai daqui, ninguém gosta de você nem dessa pipa. É, a pipa só vai pra um lado e cai. Nem sobe essa merda. A gente tá falando muito de Nepal. Sabe como a galera... fica marcando, né? Fala, pô, no Guga Cash eles falam de Nepal o tempo todo. A gente não pode ficar batido, assim. Como assim? Só porque a gente tá falando do Nepal? Esses podcasts que só falam do Nepal. É o estigma, né? De podcasts nepaleses. Depois eu vou olhar em que posição a gente tá no ranking no Nepal. Seria legal. Seria bacana. Conta pra gente depois. Marca antes desse programa e depois. Porque no Suriname a gente tá em nono. Meu, que legal. Cara, quantos brasileiros tem no Suriname, velho? Um beijo pra comunidade brasileira no Suriname. No Uruguai, a gente fica no top 10 direto. É que o Uruguai é um país maravilhoso. Quase fui pra lá. Inclusive, um abraço pro Uruguai. Porra! Nossa, um abraço pra comunidade brasileira no Uruguai. E também pra da comunidade uruguaia no Brasil. E a comunidade uruguaia no Uruguai. Exato. Comunidade uruguaia no Uruguai. E a comunidade brasileira no Brasil, por que não? Que aqui no Brasil é também conhecida como comunidade. Exato. Tinham os boy, os caras que ganhavam dinheiro da mãe pra comprar pipas e linha. Quase sempre eram cortados ou infernizados pelo resto de nós. Os trombadinhas eram pequenos marginais que não ligavam pras regras básicas como tá na mão. Quem dissesse isso com uma pipa na mão virava seu dono incontestavelmente. Mas os trombadinhas simplesmente jogavam essa pobre criança no chão e tiravam o pipa. Jesus. É o pipa mesmo, Caio, que fala? Sim, é o pipa. Eu sempre falava a pipa. Não, assim, normalmente no português correto é a pipa. Mas pra galera que solta pipa, é o pipa. É o pipa. Olha só. Beleza. Vivendo e aprendendo. Pra galera pipeira, é o pipa. A coisa certa a se fazer nesse momento era quebrar a pipa pra que não fosse roubado. Assim, a vítima defendia sua honra e se impunha como um dos que não seriam abusados. Normalmente ganhava um soco na boca também. Mas depois disso, os trombadinhas a respeitavam. Caramba. Jesus. Caraca. Pesado. É, isso não tinha mococa não, cara. Você pegou o pipa é teu. E tinham os pipeiros, grandes mestres na arte de empinar pipa. Um pipeiro de verdade sabia de tudo sobre os pipas. Entendia o vento e conseguia subir um pipa... Cara, é muito estranho falar pipa no masculino. Conseguia subir um pipa somente com uma leve brisa. Fazia toda e qualquer manobra no ar, transformando varetas e seda num monstro de guerra que dominavam os céus. Normalmente, compravam ou ganhavam seus pipas tamanha a nobreza de sua arte. O sonho dos caçadores era trazer pipas para os pipeiros na esperança de formar uma aliança, onde o pipeiro cortava, aparava e dividia os espólios com o caçador. Era uma mudança de casta. Virava-se um aprendiz de pipeiro. Era um sonho. Que lindo! Capítulo 1. Esforço. Dezembro de 2001, aos 9 anos de idade, eu estava farto de ser um caçador. Queria subir nas castas, conseguir um bom pipa e formar uma boa aliança para aprender a desbicar e cortar todo mundo. Pois quando eu colocava no ar os pipas que tinha catado, os pipeiros me trucidavam. E lá voltava eu para a Bacia das Almas brigar para pegar mais um. Então, no último dia de aula e início das temporadas de pipas, fiz o mais óbvio. Mãe, me dá dinheiro para comprar pipa? Se me sacudir de cabeça para baixo, não cai nada. Tenho não, meu filho. Por que você não trabalha pra conseguir seu próprio dinheiro? Mãe, me arruma um trabalho? Meu filho, tu quer tudo de mão beijada mesmo. Vai catar latinha. Eu tinha 9 anos quando comecei meu primeiro emprego. Era uma caça ao tesouro sair pelas ruas do bairro com um carrinho de mão atrás de latinhas. Ferro, cobre, alumínio. Foi assim que eu descobri que papelão amontoava muito. E eu precisava fazer 10 quilos pra ganhar um real. Que 60 latinhas formavam 1 quilo. Que cobre, na verdade, era ouro, pois eram 6 a 7 reais o quilo. Por isso que muita gente ainda rouba cobre. É, rouba cabo, né? e que se eu juntasse 25 mil anéis de latinha, eu poderia escolher trocar por um computador ou uma cadeira de rodas. Eu juntei por anos, só nunca achei o lugar de trocar. Como todo mundo. Nossa, mas isso é antigo, né? Não, cara, essa é a maior lenda urbana. Assim, eu nunca vi ninguém trocando por uma cadeira de roda. Cara, a gente falou isso no episódio uma vez aí, a gente recebeu um monte de mensagem falando que não, mas tem um lugar aqui que troca e tal. Porra, excelente. Talvez existem lugares que troquem. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma planilha pública com um lugar que troca para que as pessoas finalmente... Igual o lugar que você leva para jogar pilha fora direito. Isso. Nossa, que tá sempre lotado, né? Tem que ter um mapa. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos não tem isso, né? De jogar pilha fora, normal assim? Eu juntei por um ano e aí quando eu fui procurar a farmácia para jogar fora, não tem um lugar onde você faça. Aí você contamina o lençol freático normal mesmo? Eu acho que sim. E você bebe água da torneira mesmo? Porque, né, a água daí é limpa, né? Pois é. Então tá bom. Não, assim, você põe no lixo reciclado. Mas eu não sei o que realmente acontece. É errado nós que coloca eletricidade no chuveiro. Esses gringos aí. É foda. É foda. Capítulo 2. Guerreiro do Céu Solitário. No final de algumas tardes, eu já tinha juntado quase 1 quilo de latinhas e tinha encontrado um quadro de bicicleta de alumínio no lixo. E foi mexendo num lixo numa rua de boy que vi no céu uma única pipa azul solitária vindo dos fundos de um casarão. Ela dançava alegremente na imensidão do céu, mas sozinha. Estava do outro lado do morro. Dentre aquelas casas de boy, ninguém empinava, logo tudo aquilo lhe pertencia. Nossa, que sonho. Em Mococa, você subiu pipa, sem sacanagem. Você subiu pipa, não tinha nenhum. Céu vazio. Você subia um pipa, aparecia 10. Eu continuo achando muito doido um pipa. É, muito louco isso. É o que acontece, né, gente? Brasil. Cultura pipeira. Parece Jacquin falando. A língua, ela evolui, gente. Vocês que param no tempo aí, fala farmácia com PH. Mas o... Quem fala farmácia? Era muito bizarro, cara. Você subia um pipa, já... do nada vinha aquela multidão, assim. Da hora. Uma vez, quando eu... Lembra que eu contei no começo dessa história, quando eu contei que eu fiz a minha própria pipa? Aliás, o meu próprio pipa, aprendi agora. Isso. Eu não sabia que era errado ou que podia machucar nem nada. E eu fiz uma linha lotada de cerol. Eu achava que era normal, achava que era o que todo mundo fazia. Sim. No lugar onde eu morava, assim, do lado do prédio, tinha um terrenão, assim, descampado, onde a galera ia soltar pipa. E aí eu fui lá soltar minha pipa. Eu não sabia que existia nada disso. Pra mim, soltar pipa era um lance, assim, que você fazia sozinho. Aí eu fui lá soltar pipa, como você falou, subi um monte de pipa. E eu cortei todo mundo. Porque eu tava cheio de cerol. No gilete, né? Não apanhou por pouco aquele dia, né? Não. Aí veio uma galera atrás de mim, cara. Foi uma merda. Veio uma galera cortando atrás de mim. Aí primeiro, assim, na verdade veio um cara. E o cara era muito maior do que eu. Aí o cara veio e simplesmente tomou o pipa da minha mão. E arrancou a minha linha do carretel, sabe? Sim. Aí eu fiquei assim, tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Porque eu achei que eu não tava fazendo nada de errado. E aí, quando eu vi atrás dele, veio uma galera, assim, tinha uma galera vindo na minha direção. Aí eu só corri o mais rápido que eu pude pra casa e nunca mais soltei pipa. Fiquei triste com aquilo. De alguma forma, me pareceu bem solitário. Passei no fim daquele dia no ferro velho, vendi as latinhas e negociei o quadro como se fosse meu. Estava em bom estado, uma pintura, e ele poderia ser usado novamente. Um quadro de alumínio era bem caro naquela época. Lembro de sair de lá com R$11,50. R$10 no quadro, eu me achava o vendedor mor. Passei no Passini, encontrei a casa que vendia tudo de pipas, comprei 2 carretel dos grandes, alguns pipas normais e flechinhas. Sim. Flechinha é um pipa em losango que pega bastante velocidade que os pipeiros faziam rasgar o céu. O som dela se movendo era lindo. Porque tem isso, né? Tem pipa que, principalmente aqueles maiores, assim, que tem aquele símbolo de... Tipo o símbolo do São Paulo, né? Que ele é meio que, tipo, reto, quadrado, com a ponta e tal. Geralmente, quando você faz desses grandes, é que você, tipo, tinha um negócio que você tinha que descarregar a linha toda. Quando você zerava o carretel, todo mundo ficava, caralho, zerou o carretel e tal. Então o objetivo era você subir muito alto com o pipa. E tinha também esses aí que o objetivo era você ficar sambando com ele rapidaço, assim, indo pra um lado pro outro e tal. E geralmente também é que se você colocar o cerol, você corta geral. Caramba, o Caio é um comentarista de pipa, cara. Que coisa maravilhosa. Ele é, né? Assim, eu teve um ano que eu soltei muito pipa, aí depois eu falei, cara, foda-se, videogame é mais legal. Pô, a gente podia fazer um streaming de pipa, hein? Porra, seria animal. Uma Twitch de pipa. Twitch de pipa. Vocês já viram o vídeo que é um casal? É uma guria, ela tá desbicando loucaça, assim, plá, plá, plá. E o maluco tá atrás dela só enrolando o carretel. Aí você olha assim, porra, relationship goals, cara, porra. Muito bom. O cara dando suporte lá e a mina, vlau, vlau. Lindo. Continua, Guga, eu tô achando tão bonito. Capítulo 3, o grande embate. No outro dia, fui até a rua dos boys com uma flechinha. rabiola feita de sacola de mercado. Coloquei no ar, pouco tempo depois, aquele pipa azul subiu e começamos nossa guerra. Ele rodopiava e fugia. Eu ia pra cima, mas com medo de ser cortado e perder o pipa. Essa dança continuou por um tempo, quando fui pego desprevenido. Ele suspendeu o pipa do nada, encurtou a distância e o desgramado me cortou. Hello! Hello! Eram mais de uma voz gritando e comemorando. Aquilo fez o meu sangue ferver. Voltei em casa, peguei mais uma flechinha, voltei lá e subi. Hello! Hello! Eu havia perdido mais uma. Chorando e desolado, enrolei minha linha devagar, pensando no trabalho que tinha ido embora. Ouvi um barulho de tranca destravando, o portão do casarão abriu, e um velhinho com cigarro aceso na mão, lágrimas nos olhos de tanto rir, me chamava enquanto ria e tossia. Ô, garoto, vem cá. O homem que me humilhou no céu me chamava e eu fui. Caralho, era um adulto. Era um senhor, que legal. Qual é seu nome? Você mora aqui perto? Juninho, moro aqui do outro lado do morro. Vem aqui, Juninho. Tenho um negócio pra você. Stranger danger. Entrou e pouco depois, voltou com um escudo de varetas e seda, amarelo com um T preto que formava uma cruz por conta de um detalhe no cabeçote. Era uma pipa bico de ouro. Caralho. A mais bela forma de uma pipa, sem dúvida. Agora ele tá falando uma pipa, não mais um pipa. É. A língua é fluida. A bico de ouro, ela tem esse símbolo do São Paulo embaixo. Ela tem a vareta dela, ela vai pra cima e tem como se fosse um losângulo lá na ponta, que é por isso que é o bico de ouro, porque ela tem um bico lá em cima, que geralmente não tem. Ela tem um losango pequenininho afastado do resto do papel. Exatamente. Então, no ar, ela deve parecer que ela, tipo, são dois pedaços diferentes. Isso. Pipa bico de ouro. Foi uma coisa muito impressionante que a gente aprendeu hoje. Chorei, coloquei ela no alto e fiquei fascinado. O vento tinha prazer em levantá-la. Fiquei longe da pipa azul por questões de segurança. Fiquei brincando porra, né? Feliz, aprendendo a fazer manobras. No final da tarde, conheci Felipinho, que tinha minha idade, e o Vô Zeca. Eu acho que o Vô Zeca foi o cara que deu a pipa. Sim. Pra ele, né? É. É. E o Felipinho devia ser o neto do Vô Zeca. O boyzinho. Isso. No dia seguinte, eu voltei e ficamos empinando do lado de fora, na rua. Ficamos amigos, às vezes deixávamos as pipas e íamos para o cemitério, onde caía grande parte das pipas do morro. Passamos a tarde comendo manga, cana-de-açúcar e amoras de lá. Vô Zeca ria de se mijar com minhas inúmeras histórias. Como a da vez que um garoto passou o dia correndo atrás de um pipa que se perdeu, pediu ajuda da polícia e teve que voltar de camburão pra casa e levou uma surra por isso. Nossa. Ou quando um pipa cortado parou quando sua linha enroscou num chiclete no asfalto. Eram nossas lendas e eu acreditava piamente nelas. Só me rendeu o apelido de Chicó. É. Ai, Juninho Chicó. Que lindo. Só sei que foi assim. Felipinho e eu viramos amigos. Apoiados por Vô Zeca, saímos para correr atrás de pipas, empinar na laje lá de casa, viver nossas aventuras. Felipinho até então não tinha amigos no bairro. O fiz tão conhecido quanto eu, e ele virou o boyzinho do quarteirão. Ou só boyzinho. Uhum. Ninguém o chamava assim por maldade. A verdade é que esse apelido só vinha em dois tons, orgulho e inveja. Capítulo 4. Honra. Cadê o Natal, Rafael? Ah, era de Natal. Porra. Eu posso ler com sininho, se quiser. Não era de Nepal? Esse programa não era de Nepal? Mas não é sobre o Nepal também. Tudo isso se passou no Nepal. Sim. Esse é o cenário pipeiro do Nepal. Sim, eu acho que tem bastante pipa no Nepal. Tem mó ventania lá. É. Capítulo 4, honra. Certa vez, fomos ao cemitério empinar pipa, ficamos lá a tarde toda. Pegamos dois pipas nesse dia. Um deles eu aparei com o bico de ouro. Tudo isso e ainda conseguimos fugir do guardinha gordinho do cemitério. Tinha sido uma ótima tarde. Pulando o muro pra voltar pra casa, um tapa forte na cabeça e um chute na bunda me fizeram cair. Cuidado, filho da puta! Vai, passa o pipa, arrombado! Caramba! Eram dois trombadinhas. Deviam ter 10 ou 11 anos. Pelo canto do olho, vi Filipinho entregar o pipa dele e com toda a força necessária e raiva contida, me levantei já chorando, estendi a mão com o bico de ouro e com a outra esmaguei o pipa. É a coisa certa a se fazer, né, aparentemente? Exatamente. Mas o que mais me doeu foi ter feito aquilo com ele. Se eu não tivesse, ninguém poderia ter. Era a regra. Ao me ver fazendo isso, boy pulou enfiando a mão nos pipas que tinha entregue, rasgando e os estragando pra sempre. Apanhamos, claro, mas nosso orgulho estava intacto. Capítulo 5, o Natal. Ah, finalmente. Chegou. Aê, moleque. Peguei vocês. Muito bem. Eu pensei em ler capítulo 5, o Nepal, mas aí eu achei que ia levar muito tempo pra explicar. Too much. E o estigma, né? A gente tem que cuidar com o estigma. É verdade. Vô Zeca sempre me crivava de perguntas. Com um tom simples e descontraído, tirava toda a verdade de mim. Foi assim que ele descobriu que eu comecei a juntar latinhas pra comprar pipas, que minha mãe estava desempregada e fazia bicos, e que eu queria ser um vendedor de carros quando crescesse. Então nos convidou pra jantar. Nossa família toda, na verdade, mas que de fato só constituía eu e mamãe. Meu pai estava preso. Ela me disse que não poderíamos ir. Mamãe tinha arrumado um bico num buffet. Era um dinheiro bom que nos ajudaria. Fiquei triste com isso e parei de ir na casa deles. Putz. Um dia antes do Natal, Vozeca subiu o morro com o boyzinho, foi até minha casa nos convidar formalmente para o jantar de Natal na casa deles, com toda a sua família. Minha mãe o tratou muito bem, ofereceu um café e agradeceu por ter cuidado de mim em todas aquelas tardes. Disse que iria pensar. Meu filho, tem momentos na vida que não tem preço, e são esses que valem a pena. Por você, meu filho, a gente vai. Eu nunca vou esquecer isso. Ela me abraçou chorando, o que eu achava dramático, pois sorria feliz com a notícia. No outro dia, fomos a Santo Amaro comprar roupas mais baratas com o dinheiro de uma faxina que ela tinha feito. Minha mãe só queria meu bem. Naquele Natal, foi a primeira vez que eu ganhei presente. Comemos muito bem, minha mãe conversava animada com os membros da família deles. Ficou muito amiga da mãe do boyzinho. Lembro de estarmos voltando para casa de madrugada e ela rindo alegre. Acontece que o Vozeca era dono de uma rede de escolas. Caralho! Estava precisando de alguém para trabalhar controlando a saída e entrada de alunos numa escola do bairro. Uma escola particular do Morumbi. Nossa! Como eu não podia ficar sozinho em casa a tarde toda para não ficar apanhando na rua, me deu uma bolsa com tudo que tinha direito. Aulas de manhã, natação, futebol, inglês à tarde. Nas mesmas turmas do Filipinho. Caralho! Que maneiro! Esse foi nosso milagre de Natal. Quando minha mãe disse não, quando eu pedi dinheiro para comprar pipas. Quando ela disse não ao buffet apenas para me dar uma noite feliz, ela também mudou minha vida. Vozeca está com 95 anos, ainda teimando em dizer que o cigarro não faz mal. Caralho. Porém, sem fumar. Ano que vem, minha mãe faz 20 anos de trabalho no Colégio da Vila. Conseguimos sair da favela graças a esse emprego e ela também voltou a estudar. Eu me formei com o Filipinho em 2009. Ele passou no ITA e eu na USP. Tudo graças aos pipas e um milagre de Natal. Feliz Natal. Caramba, cara. Que história. Caralho, que história. Lindíssimo. E ele escreve super bem. Nossa, que história que maravilhosa, cara. Que história sensacional, cara. Se alguém ouvir aí e quiser fazer o filme, manda aí que a gente põe em contato aí com o Juninho. Porque, porra... Puta gente, que eu pariu. Excelente. Que história. Que lindo que isso vai ficar pra sempre nas ondas da internet. Muito legal. Puro suco de Brasil. É, eu acho que é um jeito muito bom de terminar esse episódio, né? Com uma história good vibes. Pra que a gente tenha esperança pra um ano que vem muito melhor. Se bem que esse ano, apesar de todas as coisas, a gente teve muita coisa legal, né? A gente teve essa temporada enorme no GugaCast, que foi muito legal. E todas as coisas que a gente conseguiu, todas as histórias que a gente leu, todo mundo que a gente conheceu através disso aqui. O Caio virou um milionário dos podcasts. Exatamente. Claro, meu filho. Claro, opa. Tô aqui pulando nas minhas moedas, tal qual Tio Patinhas. Pronto pra quebrar meu pescoço. De qualquer maneira, cara, foi um ano de muito sucesso pra você e que é muito legal. Ah, não, com certeza. Foi inacreditável. A Bia veio fazer parte do nosso grupo aqui e foi muito bem recebida por todos os nossos ouvintes. E é muito legal ter você aqui, Bia. Eu amo, eu fico muito... Eu acho que eu nunca vou deixar de ficar feliz e agradecida quando as pessoas confiam em mim e no trabalho que eu faço. E vocês confiam muito em mim e no trabalho que eu faço. E os ouvintes do GugaCast são uma comunidade muito calorosa. Que nem o Feliz Natal dessa história aqui. Então eu termino esse episódio muito... emocionada e de coração muito acolhido, porque isso foi um ano muito merda, com detalhes muito legais, e o GugaCast foi um deles. Certamente. Eu e o Rafael, a gente fez muita coisa junto esse ano, acho que foi o ano que a gente mais trabalhou junto no GugaCast, e foi muito legal, a gente fez muitas coisas legais. Então, apesar de, sei lá, 2020, né, vai ficar marcado na história, tem muitas coisas boas pra acontecer aí nos próximos anos, ano que vem vai ter muita coisa legal, e é muito legal a gente poder terminar esse programa com essa história Good Vibes. Exatamente. Sensacional. Feliz Natal, pessoal. Feliz Nepal a todos. É isso. Feliz Natal. Feliz Nepal. Feliz Natal pra todo mundo. E feliz Ano Novo. E que 2021 seja um pouquinho menos catastrófico. Vai ser. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, eu queria pedir pra você recomendar a gente pra quem você conhece. Conta pra alguém que nunca ouviu podcast na vida. Mostra como faz pra ouvir a gente. Fala pra galera maratonar os episódios durante essa pausa. Segue a gente no Spotify. Avalia a gente com 5 estrelas no iTunes. Tudo isso ajuda bastante a gente aqui. Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra, com apresentação minha, do Rafael Mafra, Caio Corraini e Bia Fiorotto. Uhul! A pauta foi do Rafael. A edição foi do Beto Aragão. E você pode saber mais sobre tudo que a gente faz aqui lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Até o ano que vem. Aê, feliz Adeus. Nepal! Adeus! Aê! Então, pessoal, vocês sabem que a coisa mais importante do Natal é comer rabanada, né? Esse é o verdadeiro espírito do Natal. É importante. Isso é verdade. E aí, eu tava pensando em treinar mais pra fazer rabanada, porque eu sempre fico na dependência dos outros, entendeu? E eu queria fazer rabanada todos os dias. Então, eu trouxe aqui uma receita de rabanada pra vocês, e eu vou ensinar pra vocês como se faz. Ah, que legal. Uhum. Excelente. Rabanada. Eu vou mostrar para a moçada como fazer a rabanada bem quentinha acontecer. Bom, você vai precisar de pão francês amanhecido. É importante que ele esteja amanhecido, porque senão ele não fica na consistência correta. Uhum. Uhum. Canela a gosto. Açúcar a gosto. Não, pera. Não, Rafa, não. Essa canela, eu só tenho a canela março. Serve? Que horrível. Nossa! Valeu, gente. Estou aqui de toda terça e quinta, hein? Valeu. Da 9 às 10, hein? Nossa, um abraço, senhora. Hein? Deu uma dor aqui no estômago. Vai contigo. Nossa, que mal. Agora é você, Fábio Pochá. É isso aí. Vai daí, Eri Toledo. Exatamente. Você pode ler os ingredientes imitando a Ana Paula Padrão? Não, eu não sei imitar a Ana Paula Padrão. É tipo o Caio lendo histórias, assim. É isso que eu ia falar. Quem imita bem a Ana Paula aqui é o Caio, porque é a coisa do jornalista treinado ali. De jornalista treinado da Globo, né? Assim, tipo... A diferença você sente no bolso. Você vai precisar de pão amanhecido, canela... Parece uma coisa do Telecurso 2000 também, né? É um pouco. Tá na hora da revisão. Tá bom. Então vamos lá. Você vai precisar de 5 pães amanhecidos. Pô, excelente imitação da Ana Paula Padrão. Canela a gosto. Açúcar a gosto. Uhum. 3 ovos. Uhum. Uma lata de leite condensado. Mococa. E uma lata de leite. Tem leite condensado? Algumas receitas têm. Eu achei legal agora. Não é obrigatório, mas, porra, leite condensado, né? Mas se você puder fazer esse favor a você mesmo... Tá aí um ingrediente que ele é intrínseco à culinária brasileira, né? Bastante. Leite condensado vai em tudo. Ah, esse arroz, leite condensado. Não, arroz doce, leite condensado. Ah, não, esse bife. Não, leite condensado. Feijão, leite condensado. Porra! Limonada. Leite condensado na limonada é maravilhoso, fala aí. É verdade. Oh, limonada suíça que é com a casca. Meu cu, é leite condensado. Salada de fruta, aquela coisa fresca, saudável. E aí só imagina. Caindo em cima de tudo. Tchau. Leite condensado. Tchau. Eu até mencionei isso no grupo secreto. Um dia eu tava conversando com a minha tia, que é uma tia que cozinha maravilhosamente bem. E ela foi dar uma receita de brigadeiro. De brigadeiro não, de cajuzinho. Ah, cajuzinho. E não levava leite condensado. Aí eu falei, mas não leva leite condensado? Ela, que... Isso é uma receita antiga. Antigamente, leite condensado era coisa de milionário. Cara. Não tinha pessoas, assim, normais com leite condensado em casa. Então, todas as receitas eram sem leite condensado. Então, eu tô trazendo aqui pra vocês essa rabanada de milionário pra vocês. De milionário. Ah. Pô, legal, hein? Legal. Agora, pô, podia fazer uma rabanada... Leite condensado é legal, mas e se fosse doce de leite? Bom também, hein? Ia ficar bom também, hein? Mas você sabe que dá pra fazer. Não dá pra fazer, não. A gente não faz isso, não. Aqueles leite condensados que coloca na panela de pressão, gente, pelo amor de Deus, é um perigoso isso. Não vai fazer isso. Mas você pode comprar o doce de leite pronto e colocar no lugar do leite condensado aí na receita do Rafael. Gente, panela de pressão é perigoso, ponto. Fazer o doce de leite do leite condensado é tão perigoso quanto fazer feijão. Não, mas tá não, na não, não, metal não, não. Você, lá. Você, gente, você falou de feijão aqui. Você cozinhar feijão na pressão e cozinhar uma lata na pressão não é a mesma coisa. É. Se explodir, vai explodir feijão. Se explodir feijão, vai ficar tudo sujo. Se explodir uma lata, ela pode matar você. Não vai explodir lata, gente. Sabe que nem um tiro de bazuca. A Segunda Guerra Mundial foi ganha estourando lata nas pessoas lá. Sem contar que você compra o doce de leite pronto, que é igualzinho. Por que você vai comprar doce de leite condensado e cozinhar a lata? Sério, por que você vai fazer isso? Chega, chega. Ninguém sabe falou quem disso. Gostava de leite condensado na pressão? Hitler. Caralho. Aconteceu o que eu temia. A minha receita chegou em Hitler. Olha, vamos voltar aqui. Vai. Tá, vai. Além Rafael, da lata aí, deixa de eu leite anotar. Condensado. Vai. Hitler, ok. Além da lata de leite condensado, você precisa de uma lata de leite. Não cozida. Na mesma medida do leite condensado. Ah, então você vai usar a mesma lata. Rafael. Ah, olha lá. Rafael. Ah. Lembra que não é pra cozinhar a lata de leite condensado. Eu não tô falando disso. Eu não vou falar disso. Eu quero falar da minha receita de rabanada. Tá bom. Tá. Ninguém não precisa de cozinhar uma lata pra fazer uma rabanada. Você precisa de pão. Pão cortado em fatias médias. Tá. Tá bom? Não, peraí, Rafael. Vamos lá. Vamos lá de novo. O que é médio? O que é médio? É. Eu preciso de centímetros, porque assim, você fala, dois dedos. Meu dedo é de um tamanho. É, exatamente. Médio pra você. E se for o dedo do carinha do Jabá? Não vai ser. Isso. A gente tá falando de uma fatia média, o quê? Uns 4 centímetros? Porra, 4 centímetros é um pão inteiro. Eu não sei. Eu tô perguntando o que é médio. O que é médio pra você? Caraca, essas mulheres sempre pensam nos centímetros mais, né? Não é tão... É desnecessário pedir tanto centímetro assim, gente. 3 centímetros. 3, tá. 3. Uma fatia média tem 3 centímetros. Eu não acredito que a gente tá fazendo piada de pau pequeno. É, e não do Nepal. Caralho. O Nepal, né? Teve aquela história do Nepal, cara. E o cara foi pro Nepal pegar a mina lá... De onde que era a menina mesmo? Zubrovka. Witcher. É, era da Polônia. Pô, sabe o que ia ser legal? Colocar Nutella nessa rabanada, hein? Porra, Nutella. Mas a gente nem sabe... Não, eu acho que a Nutella tem que chegar no final, não na massa. Vai, o Rafa. Faz o que com isso tudo aí? Gente, não tem Nutella. Não tem Nutella, gente. É rabanada. Mas por quê? Mas não pode, Rafael? Mas, pô, não. Só pôr a Nutella, Rafael. Também se ficou... É ali no cantinho. Tchutchutchu. Gente, você é uma controladora que você tem rabanada, cara. Não. Eu acho que no final tem os toppings da rabanada. Claro que tem. Aí a gente pode pôr granulado. Isso. Pode, exatamente. Pode colocar Nesquik. Nesquik pode colocar aquele amendoinzinho triturado. E se em vez de passar no açúcar e canela, a gente passa no Nesquik e canela? Exato. Nesquik de morango. Nossa. Nesquik de morango, ela vai ficar rosinha. Porra, vai fazer o Natal mais feliz de toda a criançada. Porra, vai ficar demais. Eu vou fazer assim. Gente, que horror. Viu? Porque tem aquela coisa da especiaria da canela, mas tem o soco do doce do Nesquik. Não, exatamente. Pois é, cara. E eu vou... Deixa eu procurar uma receita aqui pra gente tentar fazer isso. Não, vê, Guga. Não, procura, Guga. Receita. Procura pra mim se tande de morango é comestível. Só pra testar um negócio aqui. Onde que a gente falou de tande? Ou ia ficar no JujubaCast. JujubaCast. Tante de morango. Cara, ia ser legal, que ia dar um azedinho ali, né? Exato. E é bom que já aproveita o flúor pra cuidar do dente da criançada. Exato, porque você tá comendo quick de morango, aí já vem com uma pasta de dente. Não, cara, é muito boa essa receita. Ela é incrível. Alguém devia ter pensado em dar receita de rabanada aqui. Não sei por que. 3 centímetros. E aí você pega um prato e coloca canela. Em outro prato, você coloca açúcar e não coloca quick de morango. Rafael, e nem pasta de dente de criança. Rafa, a canela é em pau ou em pó? Ou eu compro a canela em pau e ralo na hora pra exalar o perfume? E, Rafael, eu não tenho prato, só tenho bowl. Serve? Quando foi que a gente parou de falar tigela e passou a falar bowl? Caralho, Caio. Não, porra, cara, agora minha vida é meeting, é call... É brainstorm, eu acho que okay, isso, gente, falar, não, mas, é brainstorm, é uma palavra rabanada, gente. Rabanada. Não, dá tem pra fazer rabanada na cumbuca, com certeza, porque aí você já aproveita é legal. Você faz outros pratos de Natal. Você consegue fazer farofa, fazer recheio do Chester. Eu tenho a receita de recheio de Chester que é muito boa. Fala aí, como que é? Fala aí, Bia. Tá, ela é assim, não, você pega pão... É como se fosse assim, um pão pra uma rabanada. Mas aqui o assunto não é rabanada. Pega um pão amanhecido. Não. E aí você picota ele, tipo, com a mão mesmo, uns quadradinhos. Gente, vocês estão estragando esse momento. E aí você umedece o pão com umas outras coisas. Pode pôr... Sabe, você compra a linguiça, abre ela assim, ela fica tipo aqueles pedacinhos e tal. Uhum. Cara, mas isso é muito difícil. Por que vocês estão falando disso? Aquela chef Anne Burray que passa no TLC. Aliás, faz tempo que eu não assisto o TLC. Eu não sei se essa chef aparece ainda. Você sabe, Guga? Não, não sei. Mas é um Chester recheado com rabanada, é isso? É basicamente isso. Não é. É salgado. É porque o lance do pão úmido, ele é pra dar umidade, pra dar liga, pra dar nhame-nhame. Presta atenção. Mas, Bia, não usa o pão Chester. No Chester. No Chester, pode colocar tande? Eu acho que a questão é o que o seu coração permite, entendeu? Tá, você pode colocar tande no Chester, numa eventual rabanada que a gente pode pensar numa receita aqui. Não agora, mas uma outra hora. Sim. Nossa, tande é muito bem. Pratos. Caio. Você precisa de um prato de canela. É um prato de açúcar. E aí você vai ter uma tigela onde você vai botar o leite condensado tigela e misturar ao leite. Ô, Rafa, eu não tenho prato de açúcar, eu tenho de cerâmica, serve? Nossa, é pior que agosto. Ah lá, ah lá, ah lá. Depois do Fábio Porchat vem a Bia. É isso aí. Tararara, tararara. Gente, não. Gente, vocês não conseguem aprender uma receita de rabanada. Como que... Se um dia vocês forem no Nepal, por exemplo, e alguém te falar, prepara um prato típico, você vai fazer Chester com pão? Não vai, né? Você vai fazer rabanada. Não, mas se típico do típico, eu vou fazer feijoada, que é a coisa típica BR. É, exato. Coxinha. Isso. É. Brigadeiro. Coxinha. Todo gringo que vem aqui aprende a falar coxinha, pão de queijo. Não aprende rabanada. Caipirinha. É, eu vou fazer misto quente, que é o que eu realmente sei fazer. É. Isso aí. Limpe wishes. Uma coisa que é importante pontuar é que no Nepal... Ninguém deve conhecer Tandy. Vai ser uma Bata revolução. Os ovos. Ainda existe Tandy? Bata os ovos. Deve existir. No mesmo modo de fazer omelete. E coloque também em uma tigela separada. Vocês estão prestando atenção? Tem alguém anotando? É tipo uma omelete doce. Essa é uma receita de omelete doce, é isso? Não é uma receita de omelete doce, Bia. É uma receita de rabanada. Mas tem Você pão, não tá tem prestando ovo. Atenção? Presta atenção. E omelete leva pão? Assim, é um... Sei lá. Mas aí você pega. Essa é a parte mais importante. Se vocês não entenderam até agora, essa parte dá pra explicar tudo. Você vai molhar a fatia de pão no leite condensado, misturado ao leite. Depois você molha no ovo batido e depois você frita no óleo bem quente. Ou oh, sabe o que ia ser legal de colocar? M&M's. Né? Tipo, misturado assim. Caralho, Guga. Não, você não, matou a pau. Não, não é? Fazer uma crostinha de M&M's assim, né? Fazer tipo um empanado. Uh-huh. Exato. É, não, assim, porque ele vai ser absorvido pelo pão, né? E vai ficar como se fosse recheado assim. Nossa, cara, muito maravilhoso. Essa receita é boa. Você não quer dar essa receita? É assim, você faz uma rabanada e aí põe M&M's no meio. Antes de fritar a rabanada. Putz, não, se eu soubesse fazer rabanada... Não, gente, não. Quem que quer comer rabanada com M&M's? Eu quero. É bom do jeito que é. Eu quero. Opa. Nós três não. Queremos aqui. Você não quer, você tá em minoria. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa receita, eu aprendi ela no site Tudo Gostoso. E tem uma coisa muito boa, que em vez de estar escrito frite no óleo bem quente, tá escrito frite no olho bem quente. Nossa, é uma bruxa, né? É uma receita de uma bruxa. Não, eu queria também levantar uma informação que os sabores de Tandy é morango gostoso, uva aventura e tutti-frutti, mas tutti-frutti é normal. É, tutti-frutti já é divertido por si só, né? É. E antigamente Kai, não eram bichinhos diferentes? Era, o esquilo era assim. De morango, isso, o coelho nossa. Era de tutti-frutti. Nossa, agora é tudo nossa. Coelho. Agora é tudo coelho. Você sabe o que é tudo coelho também? Nesquik. É verdade. Nesquik. Gente, por que vocês estão falando de Nesquik? Nesquik faz o leite uma alegria. Pa, pa, pa, pa. Caio, você lembra dos Wuzzles? Que tinha o... Wuzzles? Eleru, o Abelhão. Que era tipo, vários animais. Eram uns personagens da Disney que eles eram animais misturados. Não. Nossa, você criou isso na sua cabeça. Não, mas tinha, sério. Procura escreve, aí, Eleru. Tinha esse. Não, gente. Não. Eleru. Procura agora. Termina. Eu tô terminando. Abelhão. Eu juro que eu tô terminando. Caralho, eu lembrei aqui. Viu? Aham. Uhum. Fala o nome de outro que você achou. Abelhão. Caralho! Hipocó. Tinha o hipocó. Peraí, não. Eu vou procurar aqui os... O hipocó, eu acho que é um hipopótamo e uma galinha. Putz, pode crer. Né? Deixa eu ver, cadê? Ah, o vilão era o croc. Ele era um crocodilo. Gente, sabe o que, Rafa... que é uma mistura boa? O Rafa não uma tava mistura falando boa alguma coisa uma hora lá? É pão com açúcar. É muito melhor que uma abelha com leão. Pão com açúcar. Me convença. Você molha a fatia de pão no leite condensado e mistura ao leite. Em seguida, molha no ovo batido e em seguida frita no óleo bem quente. Depois que os dois lados do pão estiverem moreninhos assim, você tira do fogo e passa no açúcar e depois na canela. E aí você repete a operação para as outras fatias médias. Mas, por exemplo, se eu quiser passar na canela e depois no açúcar, errei. E aí você passa Nutella? Não, gente, se eu quiser misturar Nutella. O açúcar na canela... A minha avó, ela tinha um vidrinho de fondor que ela lavou e colocou açúcar e canela dentro e ela pôs uma etiqueta. Ah, açúcar com canela. Eu não, achei, mas tava limpo. Que não tinha isso? Gosto de açúcar não, com fondor. Tinha gosto de açúcar com fondor. Tá com nojo das coisas da minha avó, Rafael? É isso? A gente podia fazer uma rabanada salgada com fondor. Ia ficar bom. Caralho! Hein? Hein? Não, e pera, aí é bom que você já faz o almoço, a coisa salgada e depois o doce. Tá pra fazer na mesma tigela. Não, ah, é, não, eu acho que não, vai ficar um gosto estranho, mas, cara, tá aí uma ideia, hein? Rabanada parmesão, salgada com parmesão fundo. Por fora. E... Puta, não, parmesão, mas uma coisa muito importante. Requeijão. Se o Rafael não estivesse dando uma receita, todo sério, ele falaria pra gente chamar, na onda do Uzzles, a rabanada salgada de rabalgada. É. Rabalgada. Essa foi não, boa. Não, mas assim, foi... o... E, assim, ainda em Wuzzles, tinha o Rinocaco, que era Rinocaco. Rinoceronte mais macaco. Alçoca, que era um alce com foca. Com paçoca. Ah. Alçoca. Ia chegar um alce paçoca. Com paçoca, né? Ele fica se esfarelando. Maluco. Paçoca. Ou paçoca na rabanada. Falei. Joguei. Oh, é mesmo, hein, Rafael? Não, gente. A rabanada tem que ser raiz, entendeu? Essa parada de paçoca, Nutella em tudo, é uma coisa da geração atual, coisa das minhas filhas, que tudo pra elas é Nutella e paçoca. Ursoleta. A rabanada, ela é uma tradição do Natal e tá, do Nepal. Mas aí passou Ursoleta. A canela, passou o açúcar, não necessariamente nessa ordem. Aí acabou? Acabou. Acabou. Acabou, é só isso? É assim que... É só isso. Tá mas bom. Pareceu bem fazer, pior Rafael. Com vocês atrapalhando. Sem nenhum quickzinho, nada? Não, falando sério. Não, galera, o Rafael fez um maior trabalho aqui de pesquisar essa receita no primeiro resultado de receita do Google. Tá. Quando você procura rabanada. É verdade. E eu acho que a gente devia respeitar ele. Vamos tentar fazer rabanada. E a gente manda foto depois, pode ser? Vamos, é, vamos. Põe no Instagram. Sim, mas Rafa, só repete rapidão aí a receita pra mim. Eu vou fazer favor. Com quick. Não vou repetir. Tchau pra vocês. Era quantos centímetros a fatia do pão? Eu vou fazer com quick. Eu fui embora. Vocês sempre queriam mais centímetros. É um absurdo. É verdade. Isso. Absurdo isso. Cadê o Rafael? Ele foi mesmo, né? Alguém ah, faz com confete? Ele falou um negócio lá da rabanada, mas aí ele foi embora também. Guga, você sabia que os Uzzles, ele estreou junto com os Ursinhos Gummy? Sabia, eu lembro. Eu tava lá. Aliás, Ursinhos Gummy, hein? Na rabanada. Ursinhos Gummy. Eu tava lá, era outro podcast aquelas. É outro. O Rafa tá bem? Será? Eu acho que ele tá fazendo rabanada, né? A gente então... só tava tentando ajudar. Não sei, o Corra, às vezes as pessoas elas são muito ingratas, é difícil, sabe? Eu aposto que ele vai fazer com o Quick e não vai contar pra gente também. Exatamente. Filho da puta foi lá no Mercado Livre comprar Tandy. Nesse momento. Ou Quick. Pa pa pa pa pa pa pa pa parasol.